Spider-Man does whatever a spider can. It's a web in his eyes that just needs to die. Look at him. Here comes the Spider-Man. Tripcast! Bem-vindos a mais um Tripcast, e hoje estamos aqui com a presença do histórico David. Opa, estamos com a presença aqui do radioativo Presto também. Junto com a gente vem a revolucionária Carol. Para completar esse time, temos o espetacular astronauta Everton. E todos estamos reunidos aqui, graças ao Prêmio Nobel da Paz, Maurício. Olha só, se tem um prêmio que eu não ganharia é o de paz, cara, você pode ter certeza. Eu adoro uma treta. Justamente para a ironia da coisa. É isso aí. E hoje a gente reuniu essa galera aqui para fazer um tipcast um pouquinho diferente, focado num assunto um pouquinho diferente, que é história, né? Poxa, quem diria que dá para relacionar Homem-Aranha com história? Pois é. Mas peraí, Maurício, a gente não tá comentando as histórias do Homem-Aranha aqui desde o primeiro programa? Não, não. A história que a gente vai comentar é da vida real mesmo. É, o programa de hoje vai ser, para quem não entendeu ainda, sobre fatos históricos, né? Devem ter visto aí na vitrine. A gente vai basicamente relacionar, né, fatos que ocorreram aí na história da humanidade, principalmente aí do século XX, né, com a criação do Homem-Aranha, que são fatos que impactaram, né, nos quadrinhos, de certa forma, como, por exemplo, guerras, movimentos, enfim, fatos que ocorreram nos Estados Unidos ou no mundo que, de certa forma, tiveram relevância nas tramas, né, impactaram diretamente aí nas histórias do Homem-Aranha, né. Basicamente é um retrospectiva século XX com o Homem-Aranha apresentando. É, basicamente. Eu não teria explicado melhor. E para comentar aqui, a gente tem que lembrar que o David, né, ele é nosso padrinho, ele está participando aí justamente porque o pessoal que apoia volta e meia está aí, né, junto com a gente nos programas gravando. É uma das vantagens, quem quiser nos apadrinhar aí no Padrim, né, tem o link no site. Eu queria agradecer aí, esses tempos atrás, como vocês desenterraram aí o chão pelo Homem-Aranha, que foi alguma coisa de lado, rodeando o Spotify ali, porque músicas em podcast, e trouxe de volta todo pelo Homem-Aranha. Também, querendo ou não, as amizades aí, querendo o pessoal aqui, por causa que esse geralmente só que escuta, mas eu considero já todos amigos. E, além disso, a Carol já participou de podcasts com a gente, né? Agora como membro efetivo, digamos assim, do site. Antes era mais para entrevistar e falar sobre a Panini, coisas assim, né? Na época que estava sendo editora lá da Homem-Aranha. Verdade, gente. É uma honra estar de volta aqui com vocês. É muito legal isso. E é um personagem que eu sempre curti muito, como eu falava antes, e não tem como a gente deixar de falar dele, né? Eu fiquei super feliz por poder voltar, mesmo estando fora da Panini, mas continuo aí na luta com os quadrinhos e vamos que vamos, né? É muito legal estar aqui com vocês de novo. Agora é bom poder falar como fã, né? Bom, nós vamos seguir aqui numa linha, digamos, cronológica das histórias do Homem-Aranha, né? Muitas coisas, a gente não vai conseguir comentar tudo, né? Porque né, tudo que ocorre fora dos quadrinhos tem um impacto nos quadrinhos. Então, as próprias roupas da época, tipo, nas histórias dos anos 60, eram diferentes das roupas que, por exemplo, o Peter Parker usa nas histórias de hoje em dia, né? Então, são desde as pequenas coisas até a gente vai comentar mais os fatos mais relevantes. Então, se alguém aí lembrar, depois do programa, algum fato que a gente não comentou, pode comentar aí na página ou no site, ou até no grupo do Facebook, sem problema nenhum, né? E acrescentar mais coisas aí, se deixar alguma coisa de fora, né? É, basicamente, o que pode se falar nessa introdução é que o Homem-Aranha, ou qualquer produto cultural, ele é produzido por alguém para um certo grupo de pessoas. E eles estão inseridos dentro do tempo, né? As referências, não importa se você está falando de viagens no tempo, extradimensionais, ou demônios, ou qualquer coisa mais abstrata, tudo vai estar relacionado com as suas próprias experiências e a experiência do seu mundo. Então, falar sobre cultura pop, ou Homem-Aranha no caso, é a gente estar falando sobre um recorte no tempo. E como isso aí é produzido nos anos 60, 70, 80 e 90, e a gente... isso foi produzido, ele ainda existe, ele ainda produz releituras para agora, para 2020. Isso pode ser ressignificado para novos significados, né? Sendo bem redundante na palavra, para o nosso tempo. Ah, é engraçado e é uma das coisas mais legais de você mergulhar na ficção é que ela conversa com o seu tempo, conversa com o seu interlocutor a todo momento. E é um pouco disso que a gente vai querer falar, né, nesse podcast, um pouco disso que a gente vai querer conversar. É isso aí. Eu até queria aproveitar, depois de toda essa fala do Presto aí, eu concordo 100% com o que você disse, Presto, mas explica aí pra gente o porquê especificamente você foi chamado pra esse cast, né? Normalmente você fica meio escondido dos casts, parece ter uma carteirada aí, né? Ó, não venho me cobrar, mas é que eu sou formado em história, e aí estão achando que eu conheço toda a história do mundo, mas não, eu só tô aqui pra ficar comentando eventos assim como todos os meros mortais, eu também faço parte deles. Presto sem carteirada, um serviço favor. Para... Tá prestando um serviço para a Aracnofã. Consultoria Gatos, hein, sobre história. Só para complementar, então, aí o que o Presto disse, né? É importante... É até interessante, né? As pessoas começam a ler os quadrinhos e acabam aprendendo sobre uma cultura diferente, né? Que é a cultura americana. E fatos que ocorreram lá, né? E até localidades. A gente acaba descobrindo, né? Pelos quadrinhos. Até porque muitas vezes o Homem-Aranha sai de Nova York e tal. A gente acaba descobrindo, assim... coisas que ocorrem, né, na realidade e tal. As pessoas muitas vezes, os quadrinhos instigam a pessoa a procurar mais, né, sobre fatos reais. É interessante pensar assim, né, que não é uma coisa totalmente abstrata, não é tipo um escapismo completo da realidade, né. É bem ligado, assim, principalmente os quadrinhos americanos, né, porque tem muitos desenhos e coisas que são completamente fora, assim, digamos, de fatos históricos que... E a gente pode até começar com esse paralelo com a DC, né? Por exemplo, a DC, ela, apesar de ter os Estados Unidos, ter os países e tal, as cidades são fictícias, né? Grande parte delas, existem as reais, mas as cidades principais, heróis lá, são fictícias, né? Apenas baseadas na realidade, como Gotham, Metrópolis, Central City e tal. Enquanto na Marvel, as cidades geralmente são existentes, né? Com exceção de um ou outro elemento, como por exemplo a Latvéria do Doutor Destino e outros países, lá, as áreas da Silver Sable, Wakanda e tal. Mas geralmente os principais heróis, né, têm uma base numa cidade conhecida aí nos Estados Unidos. Eu acho até que isso traz um pouco o objetivo que é ter com quem tá lendo ele, que a ideia é a gente se identificar mais com o Homem-Aranha. Então, claro, tipo, a nossa realidade brasileira é um pouco diferente, mas com certeza, uma que tá lendo, é de Nova York, lê uma história do Homem-Aranha que se passa em Nova York, com certeza vai se identificar mais ainda. Com certeza. Eu lembro até que eu vi uma entrevista do Romitinho uma vez, que ele falava que quando ele era criança, o pai dele já tava desenhando o Homem-Aranha, e ele pirou na ideia... que o Peter morava no Queens, porque ele e a família também moravam no Queens, né? Tipo, poxa, o Homem-Aranha é meu vizinho aqui, de repente estou andando na rua e cruzo com ele, que essa é a jogada que um pouco a DC consegue trazer, né? Tipo, poxa, Gotham não é, tipo, cidade aqui do lado e tal, não tem isso. Verdade. E as coisas são muito icônicas, né? Eu acho que a Marvel tem... Outro dia eu até postei no meu Instagram... o Peter indo comprar Coca-Cola para Mary Jane e para Gwen Stacy. A Marvel tem essa realidade, né? Esse paralelo com a realidade, acho que dá para chamar assim, e um apoio científico também, né? A gente tem, além dos fatos históricos aí, muita coisa científica que vinha sendo descoberta em épocas diferentes, e a gente vê o reflexo disso direto nos quadrinhos da Marvel, né? Então, ou explicações... mais técnicas ou aranhas radiadas e a gente segue com elas mesmo assim, acreditando que tudo isso aconteceu. E é muito legal a gente ver esses paralelos também da ciência, da realidade, da roupa, do vestuário, da história, e poder falar um pouquinho disso tudo é muito legal, né, com esse contexto marvético aí, que eu adoro. Isso que a Carol falou, acho que dá para puxar já, né, dentro do podcast, especificamente do Homem-Aranha, a origem do personagem na década de 60, ela vai refletir um pouco da situação política, econômica, ou mesmo científica da época, né? Com os anos 60, a criação do Homem-Aranha, dos personagens da Marvel desses anos 60, muito mais ligado à ciência, mesmo uma ciência diferente do que a gente da ciência atual, né, que a gente sabe como funciona atualmente, como as aranhas irradiadas que a Carol disse. E sempre tem a liberdade, né? É. Liberdade da história, assim, de se desprender um pouquinho da realidade, mas com um fundo nela, né? basicamente isso. Eles pegam a realidade, mostram algum fato ali e, digamos, extrapolam para criar a trama, né? Porque se fosse exatamente igual a realidade, ia ser fato. Liberdade criativa ali, né? Que geralmente é usada em tudo ali, propensão da descrença, mas que nem a Carol falou ali, tipo, anos 60, se for ver não só a questão da radiação ali, também teve a questão do Hulk, mas os problemas deles, se for analisar, tipo, anos 60, um assunto que não era tão frisado, que nem o universo é o bullying. O bullying no universo é muito frisado, e nos anos 60 não tem, que até, além dos fatos históricos, os problemas da sociedade andaram junto com essa história do Homem-Aranha. Sim, dá pra puxar vários elementos de transformação. Voltando nessa parte da radiação, eu penso os anos 60, isso já foi falado em outros podcasts de quadrinhos até, a gente está vivendo, a década de 60, está vivendo bem aquele período onde a energia atômica teve as bombas atômicas que mostraram o poder destrutivo da destruição do átomo, mas os anos 60 você tem uma certa esperança onde a energia atômica pode trazer transformação, pode trazer o que a gente chama de progresso, mesmo essa palavra sendo completamente questionável. Sim, e aí as usinas nucleares, né? Sim, com usinas nucleares, despontando em todos os lugares. Não sabia exatamente o quão mal a radiação podia causar, a gente ainda não tinha, ela podia ser contida. A gente ainda não tinha os desastres da década de 80, por exemplo, com Chernobyl. A radiação ela era perigosa, mas o homem tinha dominado a radiação. Então você pode usar essa radiação para transformar pessoas e evoluir elas em seres com superpoderes. E aí a gente pega e vê que os quadrinhos já estavam mostrando que essa dominação da radiação era algo perigoso, no momento que na edição, se eu não me engano, número 4 do Homem-Aranha, o Dr. Octopus, né, o mestre da radiação, ele como ele se denominava, né, Dr. Otto Octavius, ele está lá, né, manejando seus experimentos com radioatividade, e com seus braços mecânicos, né, que ele usava para manipular a radiação com uma distância segura, né, ele acaba causando uma explosão lá, né, e a radiação acaba deixando o cara mais maluco do que antes e fixando os tentáculos nas suas costas, né, e se tornando aí o primeiro supervilão que derrotou o Homem-Aranha efetivamente. Então a gente tem aí já a radiação mostrando que esse domínio da radiação pode fugir do controle em algum momento. E vários outros personagens vêm a partir da radiação, né? Não é só o Octopus, alguns, o Homem-Aranha, o Lagarto, vários personagens acabam sendo. O Escorpião veio da radiação também. O Stan Lee já disse em entrevistas que na época ele só pegava uns termos científicos que ele nem sabia o que significava, mas colocava ali para dar um background ali pro personagem, né? Mas ele mesmo falava, eu não sei como radiação funciona, mas eram assim, termos que já estavam bastante em pauta na época, né? Ele dava uma pesquisada geral, né? Tipo, vamos supor, hoje é o tanto que a gente escuta, sei lá, de universo paralelo, por exemplo, né? Rick and Morty traz muito isso. Então hoje o termo, assim, universo paralelo tá muito em alta também. Nos anos 90 e início dos anos 2000, a gente tem a engenharia genética. Tanto que o universo Ultimate, ele vai mudar, né? A aranha não é irradiada, ela é geneticamente modificada. E faz também, os anos 60, essa coisa da radiação e da ciência faz um paralelo, na verdade faz um contraponto aos heróis dos anos 40, 50, que vão ter poderes ligados a mais fantasiosos, tipo um alienígena que chega na Terra, ou poderes mágicos. Exato. O Batman que é super preparado, mas existem outros personagens que têm poderes mágicos que magia não se explica, né? Como a gente sabe muito bem no Homem-Aranha. Sim. Ou então eles simplesmente sabiam artes marciais, né? Que era algo que tinha bastante, né? Essa parte de radiação, ela, durante toda a fase do Homem-Aranha ali do Stan Lee, ela teve uma importância enorme, né? Agora citaram aí que, tipo, termos muitas vezes desconhecidos, como, por exemplo, naquela clássica história Homem-Aranha, se esse for o meu destino, que o Homem-Aranha precisa salvar a Tia May e ele fica embaixo dos escombros lá, todo mundo já viu essa cena dele levantando os escombros, né? Tudo aquilo justamente foi pra pegar um isótopo lá que o Octopus tinha roubado, né? Então, tipo, o que que é um isótopo? Pouca gente sabe o que é um isótopo, né? Eu exatamente, se me perguntar o que é um isótopo, eu não vou saber explicar com propriedade, sabe? Porque é algo que mais quem trabalha com química entende, né? Isso, tipo, se tornou uma marca no personagem, né? O Homem-Aranha, por exemplo, ele tem o sangue radioativo nos quadrinhos, né, até hoje, e isso tem várias implicações, né? Já criaram desde histórias em que, por exemplo, o sêmen dele é radioativo e por isso ele mata a esposa dele, tipo, que é uma coisa, sei lá, sabe, é um universo alternativo, por exemplo, né? Na realidade ele tem sangue radioativo, né, e tipo, ele não pode fazer transfusões por outras pessoas, ele tem que sempre estar cuidando, né, com essa questão do sangue. E até o próprio tema lá dos anos 60, das músicas e do desenho dos anos 90 também, eles vivem repetindo, né? Sangue radioativo, o Homem-Aranha, digamos, é um herói marcado pela radiação, de certa forma, até hoje, né? Mesmo que tenham mudado algumas origens aí pra aranha geneticamente modificada, você, a questão da radiação quer dizer quer dizer que a Mary Jane namorando o Homem-Aranha, ela está num relacionamento tóxico? essa coisa do sangue radioativo me lembrou, além do Potestade, né, o grande clássico que todo mundo lembra, mas ninguém gosta. Não sei se vocês chegaram a ler a série Ruínas. Ela veio, é uma minissérie com um desenho do Alex Ross, se não me engano, dos anos 90. Veio depois de Marvels e foi publicado pela Mythos no final dos anos 90. Sim, ela é meio que o oposto de Marvels, né? É, completamente. Aquilo lá é deprimente. É uma depressão só, porque todos os heróis, eles acabam se ferrando muito por causa dessa relação com radioatividade sendo ressignificada, né? Sendo revista. É legal, é uma série bem, bem interessante. Acho bem legal isso que você falou. E porque toda essa coisa, essa ambientação, né? Até como a gente comentou antes, é não só a ambientação da cidade, né, o fato de ser... Esses termos mais científicos, não, eles dão uma segurança, um certo conforto para o leitor, né? Não parece que é um negócio simplesmente jogado, parece que tem algo foi pensado, eles foram buscar uma base científica ou qualquer coisa cósmica, ou algo como vocês citaram, acho que foi o Everton, falou dos isótopos. Então, esses nomes, mesmo que as pessoas não saibam o que é, mesmo que não se entenda, ele dá uma certa segurança. E eu lembro muito bem lá na redação da Panini, por causa da formação em física, eu acabei virando consultora de assuntos nerds, assim, no sentido de quadrinhos, né? A gente dividia em física da vida real e física do mundo dos quadrinhos. Então, a gente sempre tinha essa separação e algumas coisas perdoava-se, né? Ah, não, isso é física de quadrinho, funciona assim mesmo, quem sou eu para mudar? Mas algumas coisas a gente até tentava, principalmente nas histórias mais modernas do Homem de Ferro, nanotecnologia, essas coisas, que a gente tem alguma base, aí a coisa muda um pouco de figura. Mas nessa década de 60, assim, é bem como o Mal falou, o Stanley simplesmente abriu o jornal e via lá a radiação gama, ai que lindo, deixa o cara verde, sei lá, ou cinza, né, na época, e você segue dessa maneira. Então, mas é bem legal essa ambientação, né, acho que é importante ressaltar isso, que a gente se sente, não sei porquê, mas dá uma segurança, parece que você tá lendo uma coisa que sabe do que tá falando, por mais que tenha um termo que você não, que você desconheça, né? É a mesma onda, né? E é legal que, de repente, assim, dependendo do leitor, desperta até a curiosidade da pessoa ir lá pesquisar. Por exemplo, eu tô saltando algumas décadas aí pra frente, mas anos 80 tem o simbionte alienígena. Eu tava lá na minha pré-adolescência, eu descobri que simbionte era um termo usado na biologia e fui lá pesquisar, sabe? E que legal. Foi legal aprender. Eu lembro que na aula de biologia, depois o professor estava dando uns exemplos lá de animais parasitas, não sei o quê. Eu levantei a mão e perguntei, professor, esse exemplo que você deu também pode ser considerado uma simbiose? Ele, não, porque simbiose é outra coisa. Aí ele foi lá e explicou. Tem aquela coisa, né, que pelo menos pelo que eu lembro da biologia, né? Tem organismos que são comensais, tem parasitas, que só um dos lados leva vantagem, é basicamente isso, e o simbionte é os dois lados, né? Um se aproveita do outro, e é basicamente o que ocorria, né? Com o Ed Brock e o Venom, né? Uhum. Voltando agora umas décadas, eu tive a mesma sensação quando li o Homem-Aranha no ar, que eles passam em 1930 ali, 5 ali, que é bem na parte da lei seca, assim. E, tipo, é exatamente o Noah ali, é contra as máfias, a parte da lei seca. E, tipo, a sensação de estar lendo alguma coisa, um conteúdo histórico, uma parte bem sólida, assim, é muito grande quando tu lê essas histórias. Uhum. Sim, a lei seca, que foi o que aconteceu nos Estados Unidos ali pela década de 20 e 30, né? Que era basicamente, quem tem aí o respaldo pode explicar um pouquinho mais o que foi exatamente a lei seca, pra quem não lembra aí. Você tá jogando a bola pra mim, né? Exato. Puta, que legal. Só um geralzão aí, vai. Não, basicamente, a lei seca ocorreu nos Estados Unidos quando foi proibido bebidas alcoólicas. Só que a proibição das bebidas alcoólicas gerou... Ah, o que a gente tem de crime organizado dos anos 70 vai nascer principalmente nessa reorganização do crime para a disseminação das... para poder para vender as bebidas alcoólicas. Mas isso é resultado de uma sociedade extremamente... como é que chama? Conservadora, por um lado, e por outro lado a gente tem várias... A queda da Bolsa de Nova York, um período de recessão, a tentativa de um grupo de população se começar a vender alguma coisa, e a bebida alcoólica, ele era um produto de consumo bastante importante, até hoje ele ainda é bastante utilizado, né? Sim. E o Homem-Aranha Noir está diretamente ligado aí à crise de 1929, né? Ele é, sim, basicamente, ele surge graças à crise de 1929, bem naquele período ali. Como a gente estava citando aí, nos anos 60, né? Ó, que a lei seca... Não, só para... Aí eu preciso ficar pesquisando e ficar viajando aqui. Mas a lei seca foi desde 1920 e foi até 1933. Então ela entrou certo. Num período bem grande. E teve ela se agravou principalmente com a queda da Bolsa em 29. Mas surgem vários mafiosos, tipo Al Capone, é um dos mais proeminentes aí que a gente lembra o nome. É, e até foi bom relembrar essa parte aí, né, do Homem-Aranha Noir que o David citou, porque tem outro personagem do Homem-Aranha que é muito baseado nos mafiosos dessa época, né? Foi lá na fase do que o Jerry Conway assumiu o Homem-Aranha depois do Roy Thomas, lá nos anos 70, que o Jerry Conway criou Cabeça de Martelo, né? E é um criminoso que teve na sua cabeça implantado uma liga de adamantium ali. E o cientista, né, que implantou essa liga, notou que o cara era um aficionado por filmes aí dos anos 20 e tal. Justamente por isso ele tem aquele visual todo ligado a mafiosos daquela época. Ele usa aqueles carros antigos dos anos 20 e tal, tem todo aquele estilo. Fica aí como curiosidade, né? O Cabeça de Martelo é um personagem que surgiu também baseado nessa onda noir, hein? Eu lembro dele aparecer com aquela metralhadora bem característica dos anos 30, que tem... É uma Thompson, a Thompson, isso. E o terno risca de giz, né? Que é tradicionalíssimo, assim, meio canastra, ali com aquela coisa... Bem, o vestuário é muito legal, como eles se apoiam, vão trazendo essas coisas, né? Só faltou o chapéuzinho, né? Porque ele não cabe na cabeça dele, muito... É verdade. E aparecer no clipe de Smooth Criminal. Um outro contexto que também tinha nos anos 60 era o da Guerra Fria, né? E de sempre colocar o lado oposto como um inimigo. Isso não é tão presente assim no Homem-Aranha, mas mesmo assim a gente teve uns... Os vilões representando ali o lado soviético, que foi o Rhino e o Camaleão. É, o Camaleão já na primeira, né? Na primeira história solo do Homem-Aranha, depois da origem, obviamente, né? A Amazing Spider-Man 1, só pra quem não tem o contexto, a Amazing Spider-Man 1 não é a primeira história do Homem-Aranha, né? A primeira é a Amazing Fantasy 15, tem a origem dele, né? Que ele se torna Homem-Aranha, o assassino do Tio Ben e toda a história que todo mundo conhece. E na Amazing Spider-Man 1, tem o primeiro grande vilão aí, né? Que é o Camaleão, que ele é um... Nessa época ele foi apresentado, né? Como um espião da KGB, né? Que tava nos Estados Unidos, né? Com seus dotes ali de disfarce e tal. Justamente para roubar segredos governamentais, né? Ele surge como um espião soviético. E que é algo que tinha na época, né? Tanto do lado dos Estados Unidos quanto do lado da União Soviética. Existiam espiões e... Como é que eu vou dizer assim? Tipo... Gente tentando levar segredos de um dos blocos, né, da Guerra Fria para o outro, né? O período da Guerra Fria se iniciou ali mais ou menos em 1946, né, em diante, estou certo? É, ele vai ficar... O problema do... Vai, que é considerado um problema do comunismo, ele já é criticado desde o século XIX. Mas os blocos eles vão se separar principalmente acho que em 49. A gente tem essa separação da Alemanha lá na Segunda Guerra Mundial, que um quarto da Alemanha fica para a União Soviética, mas a Guerra Fria vai começar em 49, mais ou menos, e vai se acirrar em 59 com a crise dos mísseis. E aí lá vai estar declarado mesmo que um lado quer matar o outro e pode destruir a Terra completamente. Mas e aí tinha toda essa tensão, né? E durante todos os anos 50, a gente tem um monte de filme de ficção científica com esse medo do grande inimigo que vai chegar e vai destruir tudo. Todos aqueles filmes B que a gente conhece, que tem Guerra dos Mundos e vários outros, vai mostrar esse medo do inimigo vermelho. Né? Sem contar, nos quadrinhos é muito característico, né? A época do macartismo, tanto os quadrinhos, mas o cinema, delação de várias pessoas que foram presas, vários artistas que foram presos, um período bem complexo. Sim, tinha toda essa tensão aí, né? E o Camaleão, ele surge justamente nesse contexto, né? Ele surge como um espião inimigo aí, com ideais, digamos assim, não muito explicados, né? Não se sabe o que ele quer, só sabe que ele é um inimigo, né? Que ele é um espião. Depois que ele é preso, basicamente, ele até, inclusive, é deportado, né? Tem histórias que mostram que ele tá sendo deportado ali nessas primeiras, né? Que ele vai voltar para a União Soviética, ele acaba retornando eventualmente e se desprende, né? Da KGB ou da Rússia em si e acaba se tornando um criminoso independente, né? Uhum. E o Rino, ele não vem como um espião nem nada assim, né? Só fala que ele é russo e acabou. É, eu não lembro. Ele fez experimentos, ele tipo, o pessoal lá da não sabe exatamente que parte, que departamento, né, da União Soviética ele participava, mas ele era um dos agentes lá a serviço do governo. Só que ele foi pego justamente porque ele era meio bobão, assim, digamos assim, né? Ele era meio tonto, né? Ele foi pego para ser um experimento, né? E daí o pessoal conseguiu prender ele naquela couraça super forte, ele se submeteu lá ao experimento e se tornou uma arma, né, de guerra. E ele foi mandado justamente para sequestrar o coronel John Jameson, né, que é o... No caso, entra aí na questão da corrida espacial, já, que a gente vai comentar, mas é basicamente o coronel John Jameson, que é o filho do Jonah Jameson, do jornal, né, ele vivia, né, fazendo expedições aí para... Não sei se como é que chama quando o pessoal, quando o astronauta vai para o espaço, né, e o Rino, ele foi mandado Isso. justamente para sequestrar, ó. Como? Missão mesmo, você falou certinho. É, ele foi mandar, ele fazia expedições e daí o Rino foi mandado justamente para capturar ele e levar alguns segredos para lá. Só que o Rino aconteceu a mesma coisa. Na verdade, a decisão de se rebelar foi o próprio Rino que tomou, né? Ele não tinha muita lealdade, digamos assim, ao seu país. A mesma coisa ao Camaleão, eles tinham mais interesses próprios, né? Tanto que na primeira oportunidade, né? Logo nas primeiras histórias, tanto o Camaleão quanto o Rino, que são vilões que surgiram a serviço do governo soviético, eles se voltaram contra o governo soviético e começaram a agir por conta própria, né, com seus próprios objetivos aí de enriquecer e se tornaram criminosos no solo americano e até mudaram o nome muitas vezes, né, o próprio Rino, ele surgiu, né, com o nome de Alexei Sitsevich, né, que é um nome russo, e depois o nome dele de criminoso dos Estados Unidos já se tornou Alex O'Hearn, né, que é um nome falso, que muita gente conhece mais ele até por esse nome, né. Não é que conhece por esse nome, é que ele é mais fácil de falar. Exato. Alexis Sitsevich. E daí, como eu comentei, né, eles vieram justamente nessa... Tanto o Camaleão, né, quanto o Rino, eles já juntam um pouco essa parte da corrida espacial. Porque, caso vocês lembrem, na primeira edição do Homem-Aranha, além da história do Camaleão, tem uma segunda história que o Homem-Aranha salva o John Jameson, que estavam lançando, né, um foguete, né, para o espaço, e um foguete dá problema, o Homem-Aranha salva o John, né, e ali que surge o ódio do J. Jonah Jameson pelo Homem-Aranha, né? Porque o Homem-Aranha roubou, digamos assim, o momento de fama do filho dele, né? Na verdade, o Homem-Aranha salvou o filho dele, mano. O Jameson não entende, né? E daí tem essa parte da corrida espacial, né? Que o John Jameson foi um personagem, um astronauta, né? Criado justamente refletindo tanto esse período da Guerra Fria que tinha essa coisa aí da corrida espacial. O Jameson, ele vai pra Lua, né? O John Jameson, ele vai pra Lua, como que é a primeira participação dele no espaço? É que o espaço ele já era conquistado pra Marvel, né? A gente tem o Quarteto Fantástico já em 62. Na Marvel não era muito... Tipo, o Quarteto Fantástico realmente já tinha coisas muito à frente, né? Mas a Marvel era uma editora à frente de seu tempo. O John Jameson surge nessa ideia, né? Ele é um astronauta, tipo, do lado dos soviéticos tinham os cosmonautas, né? Na mesma época ali. E do lado dos Estados Unidos tinham os astronautas. Aí tinham aquelas, como é que chama? Estações espaciais, esse tipo de coisa, né? Eles mandavam pro espaço, mandaram cachorro, mandaram tudo que é coisa pra testar, né? Até que o homem chegou na Lua em... Foi... Neil Armstrong, 69. 69? É. 21 de julho. 20 ou 21, não lembro. De 69. Pois é, e o John Jameson, ele chegou antes, né? Ele chegou, inclusive trouxe um amuleto, né? Que depois ele se tornou o Homem-Lobo, né? Na primeira história ele já chegou meio maluco, né? Ele já chegou com super força, alguns poderes, porque ele entrou em contato com a atmosfera, ou com alguma coisa assim, lá do local. As histórias de Júpiter, né? Acham. Isso. É, ele se tornou Coronel Júpiter, né? O codinome dele. A história do John Jameson, de que ano que é, vocês lembram? É mais ou menos a Amazing Spider-Man 41. Vou só confirmar aqui exatamente 66, quando que é. É, mais ou menos por aí. Foi assim que o John Romita assumiu o Homem-Aranha, né? Que ele deu essa importância aí. Mas o John Jameson já existia como personagem desde a primeira história lá que o Homem-Aranha salva ele. Legal. É o que vocês estão falando. Esse contexto da corrida espacial dos anos 60 faz parte da Guerra Fria. Os dois blocos tentando mostrar como eu sou mais fodão que você. Com essa conquista do espaço, né? Tentar chegar no espaço primeiro, que foi os russos que começaram, os Estados Unidos conseguiu pousar na Lua primeiro, embora haja teorias conspiratórias que dizem que foi o Kubrick que fez o vídeo do homem pousando na Lua. Ah, sim. Você se dá uma dor de cabeça, gente. Eu ouvi tanta coisa sobre isso. A Terra também não é redonda, né? É plana já, né? É, então. Teoria da conspiração. Não vamos entrar nisso, né? Porque... Os programas aí passaram. A gente comentou da teoria do rei do crime plano, né? Porque ele tem uma órbita em volta dele. Não, já vamos mudar a vitrine do cast aí pra teorias da conspiração aí e vamos começar do zero. Vocês acham? Se a gente estivesse falando sobre o Nick Fury, acho que teoria da conspiração seria muito... caberia perfeitamente. Ah, sim. Com certeza. E o tema principal, né? Com certeza, gente. Eu tinha comentado aí, né, da origem do camaleão, que ele é russo e tal. Posteriormente, lá nos anos 80, final dos 80 e início dos 90, foi revelado que o camaleão, né, o parceiro dele que surgiu lá nas primeiras histórias era o Kraven, né? Que inclusive foi o camaleão que colocou o Kraven na rota do Homem-Aranha, né? E o Kraven, desde o início, né? Sergei Kravinov é russo, né? Desde as primeiras edições é dito isso. Apesar de ele ficar mais na África, caçando e tal. E os próprios Estados Unidos, ele é conhecido. E ele não vai muito pra Rússia, né? E o J.M. DeMatteis, né? Que é um dos roteiristas do Homem-Aranha ali dos anos 80 e 90. Foi o cara que escreveu, inclusive, a última caçada de Kraven. Ele deu esse background aí pro Kraven. Que a família dele, os Kravinov, né? Eles eram uma família da aristocracia russa, né? E eles... que já mostra aí que o Kraven, ele é bem velho, né? Ele tinha aquela poção dele lá que provavelmente retardava o envelhecimento dele, mas ele era uma criança na época da Revolução Russa e ele teve que fugir dos Estados Unidos, porque o castelo lá da família dele foi queimado e coisa, teve todo o contexto da Revolução Russa aí que fez o Kraven fugir de lá, né? A família dos Kravinov. Legal. Dentro... voltando pro Jameson, que as primeiras histórias do Homem-Aranha eu não acompanhei, eu sou muito mais da... dos anos 80 pra cá. E minha memória é uma porcaria. Mas eu lembro principalmente do desenho do Homem-Aranha dos anos 90. E tem esse lance do Jameson trazer essa pedra que vocês falaram. E ele se transformar no Homem-Lobo. Isso ocorre em que época? No caso do Homem-Lobo, ele se transforma no Homem-Lobo em mais ou menos 1973, 74. Um pouquinho, tipo, literalmente uma edição após a morte da Gwen Stacy. Literalmente uma edição após. Isso aí deve ter uma explicação que é um pouco científica, porque o universo Marvel tenta se basear numa pseudociência, mas ele vai ter muita base na magia. E a magia é um dos temas mais básicos dos anos 70, né? Do New Age e todos esses vários personagens sendo redescobertos a partir desses efeitos mágicos. Eu acho que o Homem-Lobo, o John Jameson, representa bastante isso aí. Essa questão do misticismo, ela ficou bastante em pauta. O que meio entrou assim no assunto foi o Aleister Crowley, né? Por causa do Ozzy Osbourne na época, que anos 70 aí surgiu o Black Sabbath. Tinha o Led Zeppelin também, que algumas letras deles, eles se baseavam em assuntos do ocultismo, essas coisas. Então é realmente bem lembrado essa parte de misticismo e magia. Não, e tem toda a cultura... personagens da Marvel, né? Que surgiram a... Motoqueiro Fantasma, Drácula, o Lobisomem... Doutor Estranho, acho que é no 70 também, né? O Doutor Estranho surgiu no final dos 60, mas também foi se tornando nessa onda aí. É, entra nessa redescoberta, até pensando numa transformação cronológica, né, das relações sociais, relações culturais, a magia ela começa a ser uma opção diante dessa racionalidade que não está funcionando para várias pessoas. A gente tem os movimentos hippies lá para o final dos anos 60 e se despontando principalmente nos anos 70. O lance da magia ele vem nessa mesma pegada, inclusive a relação dos anos 70, das pessoas, dos hippies e de outros grupos sociais, com a redescoberta do Oriente, né? E aí, com essa redescoberta do Oriente, a gente tem também artes marciais entrando com tudo no cinema e nos quadrinhos, com Punho de Ferro, por exemplo, é uma das... Mestre do Kung Fu também. Sim, mas é legal ver como as coisas estão todas interligadas, né? Todos esses movimentos, sim, essas influências se retroalimentando. E pegando esse gancho aí que você falou do movimento hippie, o que aconteceu na época foi o boom das drogas, né, com os jovens que participavam desse movimento. E nisso a gente teve aquela história do Harry Osborn com o problema de drogas, que até não foi aprovada por aquele Comic Code na época, né, que era meio que... Não era uma censura, mas era tipo o selo de aprovação lá dos Estados Unidos, que aquelas histórias eram seguras e podiam ser consumidas por todos os públicos. E a partir do momento que a Marvel quis tocar nesse tipo de assunto, eles não receberam esse selo nas edições que tinham esse arco aí do Harry, e eles decidiram publicar mesmo assim. Sim, eles decidiram publicar, porque a história era bastante impactante, né? Bem importante para a cronologia do personagem, né? E tinha a cena explícita lá do Harry usando o LSD, né? E toda a viagem dele desenhada ali pelo Gil Kane, ele... quadrinhos totalmente bizarros, assim, coloridos, e uma viagem meio louca ali em uma página, né? Tipo... Sim, e por mais que ela tenha aquela mensagem bem conselhos do He-Man, né? Não usem drogas, crianças. A história é boa, ela não é aquela história chatinha, clichê e piegas. É uma das histórias que eu sempre gostava de ler e reler, assim, quando eu tava começando a minha coleção aqui. É uma história bem adulta. Ela foi um pedido do governo americano, né? Sim. Vendo como os personagens da Marvel, Homem-Aranha, ele conversava com os jovens, e é o boom das drogas dos anos 60, 70, essa fuga da realidade através da química ou de outras substâncias que poderiam ser naturais, mas não aceitas pela sociedade. O governo americano pede a criação de uma história para conversar, né, falar sobre como drogas podem ser ruins, mas justamente você entra no Comic Code, que também esbarra num resquício que vem dos anos 40, 50, lá do Comic Code Authority. Surgiu por causa daqueles problemas do Batman com aquele psicólogo que criou um vídeo, um livro lá da Sedição dos Inocentes, né, que daí acabou jogando o povo contra os quadrinhos, e daí surgiu esse Comic Code meio que como um selo, né? Como o Maurício já comentou aí, que aprovava ou não as revistas. Falando como que é a parte dos anos 80, lembra disso também? O tempo foi meio que... Ele meio que foi ficando complacente, assim, né? Tipo, porque as coisas começaram a ser abordadas nos quadrinhos, começou a aparecer cada vez mais sangue, e, tipo, foi deixando de ser usado, sabe? Você ia falar alguma coisa, Carol? Era isso mesmo, eu ia concordar com isso, porque ele foi caindo em desuso, né? As pessoas começaram a ver que não era tanta loucura como aquele psicólogo que fez todo esse caos e acabou criando, como o Everton falou, da Sedução dos Inocentes. É complicado, assim, e depois acabou deixando, porque muita coisa passava, como vocês mesmos falaram, a Marvel acabou lançando a história mesmo assim, e acaba tendo público mesmo assim. Então, por mais que alguns pais fossem receosos com a compra dos gibis que não tinham esse selo, muita gente consumia a mídia, mesmo que ela não tivesse, e que ela tivesse, não tivesse o selo, mas tivesse sido impressa. Então acabou caindo meio que em desuso e perdeu o sentido, né? Ele deixou de ser. Acho que as pessoas criaram outro tipo de consciência, né? Minha dúvida foi mais porque eu sei que teve todo esse baque aí com a parte só de drogas ali, e tem a questão dele ali, querendo ou não, dá até uma alfinetada na parte do exército, pelas histórias ali da criação, só mais a nível de dúvida. O Comic Code é do Frederick Wyrton. Ele foi lançado em 54, gerou todo esse caos durante os anos 50, principalmente, mas bem, né, dos anos, bem de questões pós-Segunda Guerra Mundial. E aí ele vai pegar principalmente com as revistas de terror na época, que eram super... Elas eram mais violentas, mas... Né, não sei, eu não concordo com isso, mas elas tinham tanto violência quanto uma sexualidade muito maior. E aí criou-se esse selo para proteger o inocente. É uma coisa bem, bem tosquinha. Impactou bastante nos quadrinhos. Editoras foram descontinuadas. Personagens foram transformados. A gente tem um momento que a DC já existia com Superman, Batman, com histórias quase psicodélicas antes do LSD dos anos 70. E o Comic Code só foi a ser abandonado de vez em 2011. A DC abandonou em 2011, a Marvel tinha abandonado um pouco antes. Mas... E já não valia para mais nada, praticamente, né? Já não valia. Desde os anos 70, 80... Como a gente começou a comentar do Comic Code justamente por essa história do Homem-Aranha que não levou o selo do Comic Code, né? Essa história que o Harry usou drogas, ela é bem interessante porque o Stan Lee, ele tinha um certo conhecimento, assim, do jovem da época e tal, ele tinha bastante conexão, digamos assim, com o que a população estava vivendo, ele conseguia inserir isso nas histórias. Essa história, como o Maurício citou, ela não é tão preto no branco. Tem uma cena da história, por exemplo, que o Randy Robertson, que é o filho do Robbie, né, do jornal lá, ele confronta o Norman Osborn, né, e diz que, ah, vocês empresários não se preocupam com os jovens que estão usando drogas e tal. E, tipo, eles em nenhum momento eles culpam o jovem, sabe, exatamente porque, ah, tá usando droga, tá errado e tal. Tanto que tem uma cena, logo no início da história, que tem um jovem que vai se suicidar de cima de um prédio, ele tá viciado e tal, o Homem-Aranha salva ele, e daí que gera essa discussão, né, eles comentam que, tipo, que esse problema não deve ser enfrentado, assim, culpando só a pessoa, né, que acaba entrando muitas vezes no vício e tal, tem uma discussão, assim, bem... Não é exatamente simplificado, assim, não é, tipo, o final de episódio do He-Man, sabe, que, tipo, dá uma lição de moral, assim, não é exatamente isso, é uma história bem questionadora, né, e mostra que o Harry, que era um personagem do bem, que era um personagem que na história ele é até uma certa vítima, né, porque a Mary Jane acaba... A culpa não foi dela, né, mas ela basicamente, ela magoa ele numa cena lá e acaba que leva ele às drogas e tal. No fim, a culpa não é dela, mas a culpa não é de ninguém, né, foi um conjunto de fatores, tanto o próprio Norman Osborn, que era um pai meio não, né, totalmente irresponsável, né, e acaba que o Harry entra nessa, né. Eu acho que duas revistas, assim, marcam bastante esse início da derrocada do Comic Code. Foi essa do Homem-Aranha com o Harry se drogando. Tem a história do Lanterna Verde e o Arqueiro Verde também envolve as drogas com o Ricardito, que era traduzido aqui na época. Mas em 1974, a Espada Selvagem do Conan, ela foi criada num formato diferente, não nesse formato americano que a gente conhece, mas no formato magazine. E aí, por ser formato magazine, ela era um outro tipo de publicação e não precisava levar o selo. Então teve subterfúgios para fugir do selo. Mas o que vai decretar o final, ou pelo menos vai dar o start final, é esses anos, essas 76, que saem essas duas histórias, do Homem-Aranha e do Arqueiro com Lanterna. E eu só ia comentar esse momento aí que o Everton comentou do Randy confrontando ali o Norman. Puxa um outro tópico aqui que a gente deixou na pauta, que era o movimento de igualdade dos negros que surgiu ali no final de 60 e começo dos anos 70. E o Stan Lee colocava muito isso no personagem do Randy, né? Que ele era aquele jovem negro ativista que estava querendo lutar por direitos iguais, não sei o quê. E nessa história ele fica revoltado porque... falavam que as drogas eram um problema dos jovens e eles associavam muito isso com os jovens negros. E enquanto o Randy era aquele cara mais, tipo, cabeça quente, não, vamos lá, tem que protestar, não sei o quê, o Stan Lee fazia a contrapartida em diálogos dele com o Rob, né, que era o próprio pai dele, que puxava ele um pouco mais pra razão e falou assim, não precisa ser assim, vamos com mais calma, pensa direito, que era meio que um paralelo dos discursos lá do Martin Luther King com o Malcolm X, que eram líderes de movimentos negros na época. Sim, o Robbie era mais conciliador, né? Ele era uma figura mais, digamos assim, para fazer uma ponte, assim, digamos, para fazer até a mudança do pensamento das pessoas, assim, não com não com, digamos assim, muita radicalidade, e ao mesmo tempo mostrando, né? Porque o Robbie, ele é um personagem importante, porque ele era a voz da razão, né, do Clarim Diário, porque o Clarim Diário surgiu ali no início dos anos, ali junto com no início das histórias do Homem-Aranha, né, nos anos 60, e o Robbie, digamos assim, ele não era o dono, né, porque o dono era o Jameson, mas o Robbie, ele claramente nas histórias era a pessoa mais sensata dentro daquele jornal, né, enquanto o Jameson era sensacionalista ao extremo, o Robbie era amigo do Homem-Aranha, o Robbie era o cara que, digamos assim, tinha uma importância considerável lá dentro, né, a ponto de muitas vezes o Jameson deixar de publicar as coisas porque o Robbie mostrava pra ele que tava errado, né, então... Nessa questão de combate ao racismo, o Robbie foi o primeiro personagem aí do Homem-Aranha, o personagem negro, que é mostrado com uma importância ali, tipo, como personagem sábio, né? Tanto que junto com o Capitão Stacy e o próprio Tio Ben no início, eles eram os caras que eram, digamos assim, os anciões, né? Tipo, alguém sábio que meio que... Exato, figuras paternas do Peter Parker, só pra puxar aí dessa época também. Nessa época surgiu a Gwen, né, e a Mary Jane, e elas não eram personagens femininas completamente, tipo, como uma Lois Lane ou uma personagem ali dos anos 50 e 40, que era só para ser o casalzinho do herói, né. E a própria Betty Brant, que era um pouquinho mais, ela, apesar de trabalhar no Clarim lá, ela era um pouquinho mais iludida, assim, só servia para ser par romântico, né. A Gwen e a Mary Jane, elas tinham uma personalidade bem definida, né, e elas tinham bastante atitude nos quadrinhos, né? Sim, sim, isso é muito legal. Eu tava fazendo uma busca mais cedo hoje e eu vi que esse visual da Mary Jane, ela foi inspirada na Anne Margaret Olson, que é uma musa dos anos 60 aí, que ficou famosa pelo filme Adeus Amor, de 63, e onde ela era enaltecida, assim, como mulher, cantora e tal, e depois ela acabou até tendo um caso com o Elvis na época, então ficou muito destacada por isso, e é muito parte dessa revolução sexual feminina, né, as roupas curtinhas, a botinha, o visu diferente, o cabelo de pin-up, a roupa de pin-up e a representação, assim, como pin-up também, né. Então, o fato delas não serem só pares românticos, a Gwen acaba morrendo, então você tem um peso da personagem, o fato delas decidirem se querem se relacionar ou não, a Mary Jane, às vezes, passando despercebida, até aquela edição da edição 42, que é quando o Peter entra naquela festa e dá de cara com ela, com aquela mega ruiva maravilhosa, e fica chocada, porque até então ela não aparecia, mas era meio de soslaio e ele acabando sem ver muito, mas essa revelação é muito importante, né? O fato então, dessa revolução sexual feminina, as mulheres poderem decidir, poderem usar contraceptivos, né? O uso, escolher se elas queriam ser mães ou não, isso é muito legal e o Stan Lee trouxe mulheres realmente fortes assim para a cena de quadrinho, o que eu acho muito legal. Porque a DC não encontra ponto, mas como os personagens são muito grandiosos, né? A Diana é uma deusa, o Stan Lee, ele ancora na realidade. Então eu acho que as meninas conseguem se identificar mais. Os movimentos de dança, né? A própria música, elas sempre aparecendo dançando muito. Então mulheres mais livres, né? Elas não estavam recatadas, presas ou atrás de algum rótulo. Ele ilustra muito bem essa parte e essas idas e vindas das personagens, né? O envolvimento, elas indo visitar o Osborn, o Harry Osborn depois dessa overdose. Então, tem uma construção. As personagens, elas não são jogadas, mas elas têm uma função e elas são muito livres. Eu acho isso muito legal. E a Marvel faz isso muito bem, né? O Stan Lee traz isso muito bem à tona. Só que uma importância é igual, né? Eu só não concordo de falar de que a Lois Lane era só uma personagem secundária e não tinha importância. Não é. Ela tinha as atitudes bem questionadoras também, mas eu sinto assim... Ela tem uma presença marcante nas histórias do Superman. Sim, sim. Se diferenciava do normal, né, que a gente tem nas outras... É. Do papel feminino nas outras... Ela era uma repórter, né? Ela não era... Ela era só uma donzela em perigo, ela acabou se popularizando como donzela em perigo, mas na real ela tinha sua... Sim, né, e principalmente no pós-crise até o John Byrne fez ela ficar ainda mais, né, digamos, mais com mais atitude e tal, mas eu citei assim porque, justamente porque elas não eram conhecidas como a namorada do, tanto que a Mary Jane, ela ficou muito tempo nas histórias e ela não era a namorada do Peter, sabe? Ela não, ela era uma coadjuvante que tava ali presente nas histórias e ela tinha, claro, uma outra relação com o Peter, mas ela não era a namorada fixa dele, digamos assim, né? Ela era uma coadjuvante por si só, né? Eu só queria dar uma de chato porque eu sou decenauta, né? Porque tu é decenauta, claro. A Carol comentou muito bem dessa parte das personagens, ela tem um certo destaque, e eu acho que inclusive essa fase é muito valorizada pelos fãs do Homem-Aranha, justamente porque ela tem essa questão de dar destaque para vários personagens e desenvolver eles de uma forma bem natural e próxima à realidade. E nessa questão é bom lembrar que esse avanço, né, da mulher na sociedade, assim, desses papéis, dela não sofrer mais aquela pressão para ficar em casa e sempre recatada e tal, é que a própria tia May, que já era uma senhora bastante idosa naquela época e hoje em dia já deve estar na casa dos seus 200 anos, ela inclusive admirava essas qualidades da Mary Jane, né? Ela falava, essa menina tem uma personalidade muito interessante, ela é certa pra você, Peter, ela tá sempre dançando e tal. Ou seja, a própria tia May, que apesar de ser idosa, não era, digamos assim, uma idosa chata, sabe? Ela era bem, digamos assim, ela admirava, né, essa evolução, assim, do papel da mulher, né? Sim, ela tinha uma cabeça aberta. Tem até uma história que você vê a tia May indo pra protestos lá também, porque eles iam cortar algum direito que os idosos tinham ali na cidade, não sei o quê. E sim. Ela arrasta... Na delegacia. Ela arrasta a Anna Watson pra ir junto com ela, e ela tá lá segurando o cartaz. Não, não pode ser assim, não sei o quê. Vai lá, peita o policial. Aí o Peter tem que buscar ela da delegacia. Tinha alguma coisa a ver com o direito dos idosos, eu acho. E os anos 60 é muito marcado por essas ondas de protesto étnicos, sociais, raciais, várias pautas são colocadas em discussão, com protestos no mundo inteiro, e um deles, além desses que a gente já falou, da revolução sexual, dos movimentos negros e tal, a gente também tem os movimentos contra a guerra do Vietnã, que foi uma guerra voltando aí dentro do período da Guerra Fria, mas uma guerra que pegou o final dos anos 60 e início dos anos 70, que vai movimentar e vai questionar a sociedade norte-americana, aquilo que ela está fazendo com ela mesma e com o resto do mundo. E todas as histórias do Homem-Aranha, mesmo, embora ele lute com supervilões, sempre mostrava esse background do que estava acontecendo na sociedade, nas discussões da sociedade. E aí você tem esses direitos civis, esses embates em movimentações, em protestos, que é bem demarcado ao longo das histórias do personagem. Sim. É tanto que do Vietnã Flash? Sim, ele se alista um pouquinho antes da guerra ali, e daí no momento que tem a convocação ele vai, né? Ele fica um tempo fora das histórias justamente porque ele tá no Vietnã, né? E ali é mostrado, tanto que dá pra ver, é muito interessante, né? Nas primeiras histórias que o Flash é levado a se alistar e pro Vietnã e tal, ele é mostrado como um herói, como, ele vai lutar no Vietnã, vai salvar o país e tal. Mas no momento que ele volta, a posição da sociedade sobre a guerra do Vietnã já era outra, né? Eles já estavam questionando o que, que a gente tá fazendo por causa das tragédias e grande quantidade de mortes que aconteceu naquela guerra e tal. E quando o Flash volta, né, ali próximo à morte da Gwen, ali no, já perto do final da Guerra do Vietnã, ele já volta com uma outra perspectiva, que ele já não é mais considerado um herói, ele é considerado um soldado que foi para a guerra injusta, e ele voltou, inclusive, com uma vietnamita, né, que é a Chachan, que se tornou a namorada dele por um tempo, e daí eles começaram a mostrar, que essas pessoas não são... vilões, né? A Chachan era uma personagem do bem, ela era uma vítima da guerra, assim como o próprio Flash, foi por muito tempo uma vítima da guerra, porque ele foi perseguido depois e tal. É legal ver como as perspectivas mudam, né? O Flash, no início da guerra, ele era tratado como um herói, que foi convocado e tal nos stories, e quando ele volta, ele já é mais uma vítima da guerra, né? Inclusive traz aí a Chachan que eu comentei. O Flash é bem o retrato do americano médio, né? E o personagem que é o herói para grande parte das pessoas durante toda a sua fase na escola, ele era o quarterback e tal, vai para a guerra, vira um herói de guerra e depois a guerra mostra que não é bem aquilo, E mais pra frente, agora mais pros anos 90, anos 2000, a gente vê o Flash sendo trabalhado como um daqueles personagens a lá, Rambo, que volta pra sociedade, né? Volta depois de várias batalhas, lutar pelo seu país. Uma luta que é um tanto quanto falsa, só pra fundamentar certos poderes, certas necessidades econômicas de grupos de interesse. E ele não é nada. Ele não consegue nem mais se adequar à própria sociedade. Nos anos, mais para os anos 2000, né, que ele perde as pernas, tem uma fase bastante, bastante tensa do personagem. E eu acho que o Flash, eu gosto bastante da transformação que o personagem sofreu, porque no fim ele é um dos que reflete, os personagens principais, o Peter Parker, não deixam, uma das críticas que eu tenho é que não deixam ele evoluir. Ele sofre transformações, depois os roteiristas trazem ele de volta para um status quo que a editora acha ideal. Mas os personagens secundários, alguns eles conseguem quebrar essa barreira porque eles não são tão importantes. E o Flash Thompson, por quebrar essa barreira, ele tem uma transformação. Ele é um personagem que evolui, e ele é um personagem que tem bastante história. E eu acho bem legal, ele acaba refletindo vários conceitos do próprio, do que é o americano. Né? É, o Flash evoluiu tanto que agora ele virou indiano nos filmes nos últimos filmes do Homem-Aranha. Né? Boa! É legal, né, isso que o Presto falou, ele não é retratado, muita gente vê ele, né, ele é o carinha da escola, o jogador de futebol americano e tal, mas nos quadrinhos ele é muito mais que isso, né, ele é muito mais que isso, ele é um grande fã do Homem-Aranha, sempre foi um personagem complexo, né. Eu queria ver assim, se também se encaixa a questão, não, historicamente, de repente o Presto vai saber dizer, quando que o câncer entrou em pauta, por causa que a gente vê a parte da comoção da Marvel com aquela história do homem que colecionava Homem-Aranha ali, com a pauta do câncer ali e tal. Eu não sei quando que historicamente ele surge mais na boca do povo, digamos assim. Então, o câncer ele tem desde sempre. Ele é uma patologia que existe faz muito tempo na humanidade e recebeu vários nomes. Mas eu acho que ele vai ganhar a mídia, ou pelo menos a cultura pop novamente, acho que lá pro depois, segunda metade dos anos 90, onde a AIDS, que era o grande inimigo, acaba se encontrando uma cura. Não é uma cura, mas ela não é mais tão. Não é mais a doença do momento, entendeu? E aí o câncer ganha esse protagonismo de ser a doença mortal que ninguém consegue evitar. Mas a gente tem o lance do câncer desde o... Aqui, lendo outra coisa, vou ter que ler a história da medicina agora, mas os registros mais antigos do câncer é de 1600 a.C., do Egito Antigo. Sim, então ele vai acompanhar. Até esse nome, né? Esse nome câncer vem justamente da própria constelação e tal, né? Não, do animal, né? Vamos cuidar com constelação, que eu sou cancerígeno aí de constelação. Mas é isso que o Presto falou, né? Essa questão das doenças, elas vão ser abordadas nos quadrinhos do Homem-Aranha. O próprio Ed Brock acaba contraindo câncer em certo momento, e já mais recentemente, ali no período que o Presto falou, final dos anos 90 e início dos 2000. Mas outras doenças também foram abordadas dentro das histórias do Homem-Aranha. Como esse, o garoto que colecionava Homem-Aranha ali nos anos 80, né? Que ele era uma criança em estado terminal. E só jogando aqui, né? Não, a gente não vai comentar muito mais sobre isso, mas a prima da Mary Jane, né? A Chris Watson, que ela tinha bulimia, né, também foi abordado ali no final dos anos 80, daí falaram um pouquinho sobre transtornos alimentares e tal. O foco não é exatamente falar sobre a medicina em si, mas só deixando relatado aí que, tipo, algumas doenças foram abordadas, assim, né, de acordo... Isso, mas quando a gente vai falar da AIDS. Isso, quando eu falei ali, eu quis dizer, tipo, não que o câncer foi criado nessa época, mas, tipo, que ele virou popular, assim. Eu sei que no Brasil teve isso nos anos 80 aí, teve meu avô e tal, assim, tipo, meu Deus, vou pegar aquela doença, assim, evitava de falar o nome da doença. E, tipo, mostrar que até nessas etapas existe até uma crise de doença e tal, a gente tem um apoio, digamos assim, da parte do Homem-Aranha ali. Agora eu tô meio que chutando, tentando ver, pensar no que a gente, no, nas nossas experiências. Tanto o câncer quanto a AIDS nos anos 80, eles são duas doenças que a gente vê bastante na mídia, em filmes e tal. são duas doenças que, apesar da evolução tecnológica, são duas doenças que parecem ser incuráveis. A gente não sabe como curar isso. A AIDS, você tinha todo o preconceito que indicava que essa doença, né, dos anos 70, 80, ela era restrita aos homossexuais. Uma coisa completamente nada a ver, mas enfim, ela ainda era... Ela era de um grupo restrito e as pessoas podiam falar: ah, eu não vou pegar porque eu não sou Sim. homossexual. Ela era estigmatizada, né? Ela era estigmatizada. O câncer, ele vai além, pegando qualquer pessoa, surgindo em qualquer pessoa. E desde a Segunda Guerra Mundial, com a explosão das bombas atômicas e a poluição, que vai ficando cada vez pior, o câncer começa a ser mais presente na sociedade, cada vez mais presente na sociedade. E isso é um tipo de doença que é o próprio corpo tentando reagir ao seu próprio corpo, né? Tentando criar novas células que não conseguem encontrar uma função certa e sai do controle. A gente tem, inclusive, o Capitão Marvel, por exemplo, que morre de câncer em 82, né? Um especial de 1982, por exemplo. Um personagem cósmico com poderes inatingíveis, mas ele foi atingido e morto por uma doença que ninguém conseguia curar. Sim, é isso que o David comentou. Agora, falando como estudante de medicina, basicamente o que acontece é assim. A AIDS, nos anos 80 ali, ela surgiu estigmatizada, né? Uma população, depois que descobriu que ela pode passar em qualquer tipo de relação, né? Tanto homossexual quanto heterossexual. E de outras formas. Naquela época. Não só com relações. Exato, né? Não só com a relação sexual, né? A transfusão é algo muito comum até hoje em dia, né? Transfusão de sangue contaminado, uso de drogas, compartilhamento de seringas e tal. E o que acontecia é que naquela época não existia um medicamento efetivo, né? Agora, com os antirretrovirais mais modernos, a pessoa com AIDS consegue conviver normalmente, sem risco, muitas vezes, de passar a doença, né? Porque os medicamentos são efetivos e eles conseguem reduzir a quantidade de vírus no organismo a uma quantia indetectável, né? E o que aconteceu com o câncer é mais ou menos assim. Isso que o David citou, dos anos 80 ali, até com o garoto que colecionava Homem-Aranha e tal, nessa época o câncer acabava... Todo paciente que era diagnosticado com câncer acabava entrando em estado terminal e tal, porque a quimioterapia, a radioterapia ainda estavam uma evolução muito lenta. Hoje em dia existem tratamentos que curam o câncer, muitas vezes. Só quando ele está num estágio muito avançado que a pessoa acaba entrando num estágio terminal, que daí só alguns cuidados paliativos são necessários, porque não tem mais jeito, né? No momento que já tem metástase, né? Que é quando o câncer espalha para diversas partes do corpo. Mas existem diversas terapias para o câncer hoje em dia, desde cirurgia, quando ele está restrito a alguma parte do corpo, passando por quimioterapia, por radioterapia, muitas vezes usam mais de um tratamento, né, um tratamento combinado para tratar o câncer e tal. E é basicamente isso, né? Essas histórias, como o David falou, elas foram abordadas ali durante um período que tinha muito medo, porque os tratamentos estavam em evolução, né? Hoje em dia já não é mais tratado com todo esse impacto, porque o tratamento já existe de forma mais efetiva, assim, né? E aquilo que eu disse, existe um aumento do câncer por causa de toda a poluição que a gente vem levando, tanto poluição atmosférica, da água, as poluições que a gente está sofrendo, que são cada vez maiores, atingindo toda a nossa cadeia de vida. E, claro, sempre lembrar da energia atômica cada vez mais presente, com tanto usinas de energia atômica no mundo inteiro, Estados Unidos... A matriz energética, uma das principais, são as usinas nucleares. Lembrem-se sempre dos Simpsons, final dos anos de 89, acho que, se não me engano. Sim. 87, depois começou a ser em 89. E a gente tem Chernobyl, a explosão de Chernobyl, que vai também popularizar o câncer mais uma vez, disseminando para muita, muita gente. Isso. E só para comentar, então, só para não perder o fio da meada, né, esse assunto da AIDS. Nos anos 90 ali, o Dr. Octopus teve a origem dele mais revelada, né? O passado dele, digamos assim, antes dele se tornar Dr. Octopus, né? Mostrou que ele teve uma noiva, né? Que era a Mary Alice, né? Que teve uma edição, se não me engano, no Brasil saiu no Homem-Aranha Anual de Abril, acho que a 6 ou a 7, não lembro exatamente, acho que a 6, né? que mostra, né, que ele teve essa noiva e ele acabou se afastando dela por causa da mãe dele, que era muito possessiva e tal. E no momento que ele reencontrou essa noiva, né, ele descobriu que ela tava com AIDS e ele tava pesquisando o tratamento pra cura da AIDS e tal. E no momento que ele tava pesquisando, o Homem-Aranha acaba impedindo, né, porque o Homem-Aranha não sabia o que ele tava planejando. O Homem-Aranha acaba prendendo o Octopus e ele não consegue encontrar a cura, né. Na verdade, ele já não tinha conseguido encontrar a cura antes porque ele falhou no experimento. Daí ele mesmo se entrega pro Homem-Aranha e fala, não, tudo bem, não vou continuar lutando contigo, eu vou me entregar e tal. Ele não consegue salvar, né, essa noiva dele que acaba falecendo. É uma história muito boa, inclusive, se eu não me engano, eu não sei se é do Tom DeFalco ou se é do DeMatteis, mas procurem aí Homem-Aranha Anual 6 de Abril, que também aborda esse assunto da AIDS, uma história bem emocionante, bem legal. E eu já dei spoiler dela aí, né, mas, bem. E já que a gente tá nos anos 80, acho que é legal falar sobre a violência urbana de Nova York, que vai ser pauta para todo o contexto dos quadrinhos dos anos 80, dessa transformação mais violenta que as histórias vão acabar levando, né? Uhum. É, o que aconteceu é que na época, durante a década de 80, os Estados Unidos ele entrou numa crise econômica. É, ele vem de várias crises, né? Desde a crise do petróleo, aí depois você tem dos anos 70, final, acho que 79, depois teve no começo dos anos 80, teve o impeachment lá de um dos presidentes. Nixon, foi? Do Nixon. Então, os Estados Unidos acaba perdendo, sabe aquele American Way of Life? Ele acaba, sim, perdendo a esperança no próprio Estados Unidos. Tem uma crise econômica forte, e aí tem a violência começa a atingir níveis sem precedentes. Absurdos ali, né? Porque todas essas crises vão tendo seus reflexos na sociedade, e enfim, isso cria tempos ruins para muitas pessoas e elas buscam alternativas, às vezes cometendo crimes e tudo mais que a gente conhece, né? O Brasil vive nesse cenário eternamente. Pois é. A Nova York dos anos 80, né? A Nova York dos anos 80, como o Press citou, né, ela acaba atingindo esse nível muito alto de violência. E muito até porque algumas drogas surgiram nessa época e drogas que tornam a pessoa mais descontrolada, né? Como o próprio crack, né, que surgiu nessa época, e isso acabou refletindo nas histórias, né, com esse alto nível de violência, as histórias do Homem-Aranha se tornaram mais urbanas, né, principalmente ali durante a fase do Uniforme Negro, o Homem-Aranha cada vez mais enfrentando gangues e traficantes e bandidinhos de rua. Era muito comum ter uma história do Homem-Aranha que tava um pedestre passando, alguém puxa ele pra dentro de um beco e ameaça com uma faca, sabe? É uma cena que, lembrar assim na cabeça, tem muitas histórias do Homem-Aranha nessa época, que ele vai lá e bate no bandido, prende e tal. É algo que começou a acontecer cada vez mais, né? Essa cena que tu me falou, na hora me vem aquela cena do beijo invertido do Homem-Aranha do Tobey Maguire. Não era pra ser bem isso. Não sei se vocês... vocês devem ter assistido Everybody Hates Chris. Todo mundo veio com isso. Que era bem nos anos 80 e mostrava... Tem uns momentos... Mostra bastante essa violência, né? Do bairro que ele mora. Mas tem um episódio... Brooklyn, né? Tem o blackout. Ah, sim, que vira zona de guerra lá no bairro dele. Sim, eles tapam as janelas com uns barricadas de areia e tal. Mas é uma comédia, eles estão zoando, mas eles estão zoando uma coisa que realmente tava pegando feio em Nova York. É, pra gente pode não parecer tão feio, porque assim, a gente tá vendo de fora, né? Não é um contexto que a gente viveu. E além de tudo, tem o filtro ali da comédia, né? Que eles fazem, é uma sátira pra ser engraçado, então a gente vê aquilo e parte pro riso, sabe? Mas não duvido que aquele tipo de coisa acontecia mesmo, sabe? De virar aquela zona de guerra, de repente, no bairro. O cara não podia dar um passo pra fora de casa que vinha um outro lá falando, não, me passa um dólar aí. Não, se quer pegar um contexto um pouco mais certo, aquele o The Purge, aquela 12 horas pra sobreviver, não deixa de ter aquela realidade que aquele episódio passa satirizando, mas basicamente é isso, cada um por si ali, né? E é a banalização da violência, além da banalização da segurança, né? Onde a segurança já não é mais... É mais cada um por si mesmo. Acaba com as instituições. Década... Hoje mostra bem isso. Uma década marcada por muito serial killer também, né? A gente tem o surgimento, pelo menos a grande divulgação de muito serial de assassino em série nos Estados Unidos. E eu acho... Esse gancho, né, dessa violência, o que desperta no ser humano, toda essa crítica, mesmo em confinamento, a maldade que as pessoas são capazes de fazer, né, em níveis absurdos. É, Carol, essa popularização do serial killer levou a dois personagens muito importantes aí do Homem-Aranha, né? Primeiro, o Devorador de Pecados, surgiu bem nessa onda aí de violência urbana, né? Que foi o assassino da Jindo Wolf, né? Que era policial, amiga do Homem-Aranha e tal, capitã da polícia. E ele matou muitas outras pessoas, né? Ele era um assassino serial perigoso e tal. E que, inclusive, ele era parte da polícia, né? Depois foi descoberto, né? Que ele era o Stan Carter, né? Um policial que tinha problemas mentais claros, né? E outro personagem com problemas mentais claros, que também surgiu nessa onda, foi o próprio Carnificina, né? O Cletus Cassidy, que era completamente surtado. Já pros anos 90, né? Sim, até... Iniciozinho ali dos 90, que a Nova York continuou violenta, né? De certa forma, nos anos 90, por um bom tempo, né? Até dar essa acalmada, digamos assim... Teve até uma política dos Estados Unidos de começar a endurecer, digamos assim, as punições para crimes pequenos e tal, que foi dando uma controlada, mas enfim, é uma medida que acabou sendo questionada até hoje, tipo, é uma medida assim meio controversa, mas que deu uma reduzida, enfim, tem várias questões e nuances, né, que a gente não vai discutir, mas que, tipo, que levaram esse período a dar uma acalmada e tal. Naquela época, realmente, era bem... Isso refletiu bastante nas histórias, né? Os heróis começaram a agir de certa forma mais violenta, né? O Demolidor tinha muitas histórias assim. Do lado da DC, o Batman é cada vez mais maluco, assim, cada vez mais... Chegando até ao ponto, muitas vezes, de torturar os bandidos que ele capturava para arrancar informações e tal. O Aranha nunca chegou a esse ponto, assim, de ser um vigilante que tortura os bandidos que ele captura. É, mas na história do Devorador de Pecados, ele tava bem afim de quebrar o pescoço do cara, né? Ele chegou no limite, né? É. Porque mataram uma pessoa próxima dele e tal. Mas ele sempre consegue voltar à sua razão, né? E no caso do Homem-Aranha, surgiu alguns anti-heróis, né? Que levavam pra esse lado de levar... Tipo, personagens que estouraram nessa época, como o Wolverine, que ele chegava e matava o bandido e atravessava as garras do pescoço dele sem nenhum dó. Surgiram justamente como uma resposta, né, dos quadrinhos pra violência, né? Agora não, agora nossos heróis vão acabar com esses bandidos, né? Vão matar direto. E, tipo, alguns personagens tiveram uma queda de popularidade nessa época porque eles tinham, digamos, a cabeça no lugar, né? Como o Homem-Aranha, o Super-Homem e tal. Não que tiveram uma queda na popularidade, a popularidade deles estava muito alta. Porém, o destaque da época era um vigilantes mais violentos, né? A crise da desesperança, né, que a sociedade acaba sofrendo. Nos quadrinhos, além disso aí, a gente tem que lembrar, essa é uma época que tem o Watchman, o Cavaleiro das Trevas, o próprio Demolidor, né, do Frank Miller. Tudo trazendo um pouco dessa violência mais crua da E nessa época fantasiosa. teve aí o... É menos fantasiosa, agora eu peguei pesado, né? Mas é uma violência mais aparente. Junto nessa leva aí com Watchmen e Cavaleiro das Trevas, veio a Última Caçada de Kraven, né? Que ela não tá tão interligada assim com o contexto político, mas vem nessa fase mais... Eu vou dizer dark do Homem-Aranha, porque ele estava com o uniforme negro, mas não que ele tenha ficado do mal, né? Como a gente sempre fala, a gente sempre bate nessa tecla aqui. Mas é que as histórias estavam muito adultas. Porque a época meio que pedia isso e a Marvel entendeu que os leitores dela cresceram ali junto com a editora, né? Então eles não estavam mais fazendo histórias assim... Eu vou usar um exemplo bem grosseiro aqui, mas Turma da Mônica, tipo, pra uma criança que tá aprendendo a ler e tá tendo o primeiro contato com a leitura. Não, eram histórias mais complexas, eram temas mais adultos, né? De violência urbana. É, e o algo dessa época, né? Que o Maurício citou, inclusive, na Última Caçada... Tem uma cena, inclusive, que a Mary Jane é quase estuprada no meio da rua, né? Ela é atacada e o próprio Kraven, meio maluco, acaba salvando ela. Então, isso acaba refletindo até nessa história. Só pra comentar aqui, uma coisa que eu deixei passar dos anos 70, só como curiosidade que fica também, é que o Homem-Aranha tem um vilão que é o Tarântula, né? Que surgiu ali no final dos anos 70. E ele é latino-americano e tal, e ele vem do país que é chamado Delvadia e mostra no mapa lá da história, que é do lado da Colômbia. Ele faz parte de um grupo revolucionário e tal, e tem relação com o tráfico e coisa. Isso foi bem na onda ali, de quem já viu a série Narcos, por exemplo. Ele é uma referência aos grupos revolucionários e também aos traficantes e tal, da América Latina, né? Que era uma das principais fontes que levavam drogas e tal pro mundo, né? Que surgiu ali os cartéis e coisas assim, né? E, tipo, grupos revolucionários e muitas coisas dessa época aí. O Tarântula é um vilão que surgiu nesse contexto, né? Que ele é basicamente veio da Colômbia, digamos assim, né? É um país fictício, mas no mapa fica do lado, então ele também puxa um pouquinho dessa parte histórica, apesar de ser um vilão que acabou até morrendo nos anos 80, ele também tem essa origem aí. Uhum. E aí chega, final dos anos 80, tem o fim da Guerra Fria, o Muro de Berlim é o grande exemplo de que acaba, né, essa polarização, e as histórias passam a não ter mais esse grande inimigo. Elas perdem um pouco de identidade em muitas revistas, em muitos filmes. Parece que eles não conseguem mais encontrar um grande vilão para derramar toda a culpa das mazelas do mundo. E aí as histórias têm que tomar outros caminhos. Os anos 90, para mim, ele vai ser marcado pela saga do clone, avanços científicos, principalmente clonagem. Aqui a gente está deixando de lado a parte atômica para a parte biológica, trazendo novos personagens, novas origens. E aí, acho que foi em 96 que teve a clonagem da Ovelha Dolly, né? Isso. Não lembro que ano que foi. É, nos anos 90, esse tema aí de manipulação genética, né, tava muito em alta, e isso acaba refletindo aí nas histórias do Homem-Aranha, vide a saga do clone, que é uma saga que dura 2 anos, todo em torno do tema de manipulação genética e clonagem. Mas assim, pra gente ter uma ideia de como isso tava em alta, um dos maiores filmes dessa década, Jurassic Park, também vem nesse tema da genética, né, que não sei se é a primeira história, mas vamos dizer assim, anteriormente as histórias com dinossauros encontramos uma ilha perdida que ainda existe dinossauros. Não, ali a gente conseguiu recriar a partir do DNA. E tudo isso acaba também refletindo nos quadrinhos ali do Homem-Aranha, que tomaram esse tema para eles e desenvolveram aí essa saga péssima para alguns e saudosa para outros, que durou 2 anos. É, e esse assunto aí que citou da manipulação genética... É importante lembrar que a saga do clone foi uma pequena saga dos anos 70, né, que foi retomada nos 90, ou seja, esse assunto estava em ascensão, né? Explodiu ali nos 90, mas nos 70 tinha alguma... Nos anos 70 já tinha alguma ideia do que era e tal, já teve aquela pequena saga do clone. Inclusive, isso dos dinossauros a partir do DNA era, inclusive, um dos planos do Stegron, né, que foi também um vilão do Homem-Aranha, que também usava esse artifício de transformar os fósseis em dinossauros e tal. E daí nos anos 90 que rolou bastante aí essa popularização desse tema, né? Uhum. Acho que um dos maiores responsáveis por trazer essa genética é o Michael Crichton, né? Que na verdade o criador lá, o escritor Jurassic Park, que vai escrever justamente em 1990, mais ou menos, quase como decretando esse novo tema para a cultura pop. Sim, sim. E assim, o jeito que ele escreve, eu não li outros livros dele. Mas assim, quando eu li o Jurassic Park, o jeito que ele escreve é tão detalhado, é muito palpável, sabe? É por isso que você tem que explicar até hoje para as pessoas que, assim, mas dá para criar aquele no Jurassic Park? Não, não dá, porque, assim, todo mundo já entendeu que tá extinto o bicho. Mas o jeito que eles mostram ali é tão... Real. É tão real, é tão verossímil que, assim, um leigo em ciência fala assim, caramba, por que ainda não fizeram? Mas é engraçado como... Eu acho que ele é uma das pessoas que vai decretar esse novo... Existem outros, né? Outros temas correndo os anos 90. Acho que outro tema bastante importante nos anos 90 para essa linha da cultura pop que a gente discute é o cyberpunk, que vai surgir nos anos 80, né? Com o William Gibson, Neuromancer, principalmente. Mas nos anos 90 a gente tem o Homem-Aranha com o Homem-Aranha 2099, criando todo um universo que é muito pautado nesse universo cyberpunk. Um futuro onde a sociedade está... É uma distopia, onde a sociedade ela é guiada por grandes megacorporações, né? Não existe praticamente Estado, são megacorporações que dominam tudo. Sim, também junto ao papo da genética aí, né? Porque o Miguel O'Hara era um geneticista, né? Então já dá tudo na mesma onda aí, né? E essa parte cyberpunk do Homem-Aranha foi bem isso, né? Do 2099... outras obras surgiram ainda mais ou menos nessa época, além do Neuromancer e as tramas ali do William Gibson. Teve o Ghost in the Shell, também foi popular nessa época. Teve o próprio Blade Runner, tinha uma pegada assim. Depois o Matrix, um pouquinho mais no final dos anos 90. Era um tema de futuro e realidades simuladas e Matrix, essas coisas assim. que popularizaram bastante. É o Cyberespaço, o Homem-Aranha 2099 tinha as histórias no Cyberespaço, ele enfrentava vírus às vezes, máquinas... Isso veio com a evolução da internet, né, que estava acontecendo na época, porque a internet começa a explodir aí nos anos 90, e o pessoal ainda não entendia direito como funcionava o negócio, né, tanto que no meio da saga do Clone também tem uma história lá, acho que o Everton vai lembrar bem melhor que eu, mas que acho que eles vão parar dentro da internet pra enfrentar um inimigo virtual, alguma coisa assim. Ah, sim. Do Aranha Escarlate, né? Que ele é bebendo do... Bem da época ali. E tem uma história que eu lembro que veio naquele Venom especial, eu não lembro exatamente qual edição do Venom que é, mas A minissérie aquela, né? Do Carnificina via internet. Isso. Que a menina também tá... Eu lembro que a menina tava indo... O Ed Brock encontra ela, acho que num ônibus, alguma coisa assim. Ela fala que tá indo conhecer um cara que ela conheceu pela internet, né? Então, tava tudo muito novo, muito recente. E o pessoal tava usando isso pra criar novas histórias também, né? E voltando um pouquinho no assunto da genética, isso foi tão forte durante a década de 90, que ainda no finalzinho dela e começo dos anos 2000, isso influenciou a criação de novos Homens-Aranha, né? Como a gente já mencionou, o Ultimate, que a diferença da origem dele é que não é aranha irradiado, mas sim com geneticamente modificada, que essa adaptação acabou indo pro filme também, né? Do primeiro filme do Sam Raimi. E agora, como a gente tá nesse fluxo de pensamento, acabei de lembrar, você voltou a falar sobre o Aranha Ultimate, e a gente falou sobre o câncer nos anos 80, mas o Venom do universo Ultimate é uma capa protetora para curar o câncer também. Ah, sim, isso, é verdade. Na verdade, o colega dele estão tentando criar uma cura ali, eles acabam criando o Venom e tal. É divertido, sim. Né, como os autores, eles gostam de trabalhar com essas fronteiras da ciência, seja o mundo radioativo, o cyberespaço, a genética, e forçando elas para tornar ela verossímil numa nova realidade, que é essa realidade que a gente acaba se acostumando nas histórias. Uhum. E aí, com o tempo, novas questões surgem, novas descobertas acontecem, e aí as coisas vão sendo repensadas, vão sendo alteradas, numa lambança que, na verdade, é uma palavra ruim, mas ela é uma forma muito legal de estudar a própria sociedade, a própria transformação que a gente, né, tem. O David comentou aí, né, do pai do Peter Parker e tal, e era o pai do Ed Brock, né, que era o colega dele, né, que acabou se tornando o Venom, né, por ironia do destino. Isso, fica com o Ed Brock Jr., a única amostra ali do simbionte ali, né, e ele acaba, o Homem-Aranha acaba tentando destruir ele e acaba e tal. E até um tempo depois ele segue em testes na China. E acaba criando o clone ali da Gwen Stacy, e no caso é o Carnificina do Ultimate. Outra pegada dessa época aí é que toda essa história SHIELD aí, a SHIELD tem uma grande presença no universo Ultimate, né? Porque ela é ligada ao governo americano, né? E nessa época foi a época que ocorreu a era Bush, né? E a era Bush meio que tornou, assim, nos quadrinhos o Estado americano uma certa desconfiança sobre ele, né? Teve depois a Guerra Civil e tal, mas nos quadrinhos Ultimate nunca era bem visto essa ligação entre a SHIELD e o governo, né? Tipo, sempre tinha uma certa desconfiança. O Homem-Aranha queria ser um herói independente no Ultimate, mas a SHIELD ficava vindo atrás, tipo, querendo levar ele pra ser do governo. O Homem-Aranha... Esse tipo de coisa, né? No Ultimate, ele até... uma das primeiras aparições no colégio, na sala do diretor, no Fury tá invisível, deixa e fala pra ele, assim, aproveita teus 2 anos de vida, ele tem anos na época, até teus 18, que quando tu fizer 18, tu automaticamente tu é propriedade do governo. E é da SHIELD, é um SHIELD de todo. Tenta até matar o próprio Homem-Aranha ali quando tem quando volta, o pai do homem, ele volta, o clone dele ali, quando ele volta, tenta matar o homem. Não, e o universo Ultimate, ele foi criado em que ano, vocês lembram? É 2000, né? Eu acho que foi ali 99, 2000, por aí. Foi na troca do Millennium ali, porque até o nome era Marvel Millennium, né? No... Saiu no Brasil. Marvel Século 21. Marvel Século 21, boa lembrança. Aqui, teve 4 edições, né? Eu tenho elas, e depois virou Marvel Millennium, exato. Na abril era Marvel Século 21, na Panini se tornou Marvel Millennium. Uhum. É que toda esse background que a gente tem do universo Ultimate, que vai sendo criado mais pra frente, né, ou pelo menos vai ficando mais complexo à medida que ele vai passando, do governo ser um inimigo, mas ele tá sempre presente e ele tá vigiando todos os heróis a todo momento, ele vem muito da era Bush. O Bush, ele entra no governo dos Estados Unidos em 2001, atravessa toda a década de 2000, praticamente, né? Ele vai de 2001 a 2009, e no meio disso a gente tem a queda das Torres Gêmeas, o ataque que destruiu as Torres Gêmeas, e teve repercussão em todos os quadrinhos. O Homem-Aranha foi um deles. No universo Ultimate a gente tem essa... E também no universo Marvel 616, né, a gente tem essa briga contra o governo que se transforma em super... ele está vigiando a todo momento. E, bem, tanto em um quanto em outro. Agora eu já estou me enrolando todo. É, 11 de setembro, o pessoal que está ouvindo, acho que a maioria deve saber, mas tem uma edição do Homem-Aranha que foi 100% dedicada ao acontecimento. É que essa edição eu não gosto. Ah, não. Ela é legal pelo fato histórico. E eu gosto dos desenhos dela também, mas assim... A do Romita Jr., né? É, eu levo ela como uma edição especial, assim, digamos, mais pro povo ler e tal, mas que, tipo, cronologicamente, muitas coisas ali são meio estranhas, né? Tipo, sei lá, que a gente, sim, tá comentando aqui, o Homem-Aranha surgiu nos anos 60, com 16 anos, a gente tá agora nos 2000, e o Peter tá com em torno de 25, ou seja, enquanto passaram 4 décadas... É como se o mundo da Marvel, as décadas fossem, digamos assim, não envelhecem as pessoas, né? Algo meio... Elas são muito relevar, né? Calma que isso vai mudar. A gente vai comentar A gente um vai pouquinho. Comentar no final depois o que... Mas é basicamente isso. Quem lê o universo Marvel tem que colocar na cabeça que, tipo, os eventos do mundo real acontecem lá numa velocidade um pouquinho maior, né? Digamos assim, as coisas são mais rápidas do que o tempo cronológico, né? Meu problema com a história de 2001, lá das Torres Gêmeas, ela foi uma edição especial, várias editoras lançaram edições especiais, ou capas especiais e tal, mas o que me pega nessa daí, que é o Homem-Aranha, logo depois que cai as torres, é ele e todos os heróis da Marvel tentando salvar dos escombros as pessoas. Mas aí a gente tem alguns vilões que estão sempre tentando destruir o mundo, inclusive Nova York chorando pela morte. É, Doutor Destino com os olhos marejados. É, isso foi muito... Isso é até ruim, né? Porque, de certa forma, coloca assim como se... Tipo, até diminui o peso desses vilões, né? Porque eles não faz sentido, né? E o Doutor Destino é importante lembrar que ele tem um país dele. Tipo, ele não é um americano pra ser tocado daquela forma, né? O Doutor Destino, tipo... Eu não lembro exatamente se o Victor Von Doom é americano, mas ele é... A Lativeria lá é o país dele, né? Tipo, ele só se preocupa com aquele povo lá, né? Ele é o líder de lá, então sei lá. Eu só acredito no Rei do Crime, nas lágrimas de crocodilo do Rei do Crime. É, as lágrimas, sim, dele é porque não vai mais. Sei lá, né? Ali ele tinha uma. Bom, se fosse o edifício Chrysler, ele entenderia, né? Que aquele edifício do Rei do Crime tinha base. Eu até hoje acho que o Dr. Destino só tava chorando porque a ideia não foi dele. Ele falou que ficava tipo, putz, queria eu ter feito isso. Mas é uma história cheia carregada de patriotismo americano, né? É, que não falei, eu gosto dela pelo valor histórico. E esse, o reflexo que vai ter nos quadrinhos, pelo menos esse início dos anos 2000, é que as histórias vão estar super carregadas de patriotismo, lutando contra super vilões muito estereotipados do Oriente Médio e tal, até que isso começa a ser repensado pelos próprios autores. Alguns autores já tinham uma ideia, e aí a gente tem o direcionamento que vai culminar até nos quadrinhos na DC. O Lex Luthor vira presidente assim que o Bush vira presidente dos Estados Unidos no início de 2001, mas na Marvel a gente tem aquele a guerra civil, né, os heróis começando a entrar em conflito com os próprios ideais deles mesmos, os vilões eles perdem força para os questionamentos dos próprios heróis. Eu acho que essa década de 2000, depois até 2010, depois da Guerra Civil, a gente tem aquele, como é que chama? Reinado Sombrio, que também marca assim, bastante. O Norman toma o poder dos Vingadores e tal, né? Tipo, ele leva os Thunderbolts a se tornarem Vingadores. Os Thunderbolts, que já trabalhavam do Estado, eles se tornam os Vingadores Sombrios e ele tem esse domínio, mais ou menos como o Luthor tinha o domínio, né? Acho que até foi bem melhor trabalhar na DC do que na Marvel, nesse caso. Mais incrível, né? No caso, nunca gostei do Norman. Foi uma forma diferente. É. Eu gosto das duas. Eu acho que eles trabalham de formas diferentes. O Lex Luthor como presidente, figura máxima do executivo, e tem toda essa mística como se o presidente fosse um deus, né? Nos Estados Unidos é meio assim. aqui no Brasil algumas pessoas também querem pensar assim, mas enfim. E no... enquanto isso, o Norman Osborn, quando ele se transforma no chefe da SHIELD, é aquele chefe do poder militar dos Estados Unidos, que também é um poder não tão aparente para a sociedade, para a população, mas é um poder poderoso, agora mais uma vez redundante, porque acho que ele ressalta o que ele podia fazer qualquer coisa. E aí tem, a gente está falando agora sobre, mais recentemente, sobre fake news, sobre manipulação da mídia, ou manipulação de verdades, criar suas próprias verdades. O Norman Osborn, em 2006, se eu não me engano, que começou o Reinado Sombrio, 2006, 2007, nada mais é que ele está fazendo isso, ele manipulou a verdade, aquele contexto, para se sobressair e se transformar num herói da nação e dominar, né, a partir do que ele, das armas que ele tinha. Eu ia comentar que isso daí acabou sendo até essa parte, questão dos governantes e tal. Depois, né, quando o Obama se elegeu, também teve uma edição especial do Homem-Aranha com o Obama, né, que meio que, tipo, fez o contraponto, assim, tipo, ó, agora vai... Porque ele tinha recebido, né, o prêmio Nobel da Paz e tal, e ele... Eu acho que até antes, né, de se tornar presidente, ele recebeu, depois ele foi eleito e tal, e, tipo, meio que eles estavam tentando dar uma sensação de otimismo, né, tipo... O Obama fez mais ou menos como uma Marvel Team Up com Homem-Aranha, né, na história. Vocês têm essa história aí, essa edição? Não, eu ainda quero pegar ela também pelo valor histórico. Não, não sei se a história é boa ou não, mas enfim. É engraçado, né, como o Obama, ele representou todo aquele grito por uma certa liberdade ou por uma certa mudança do que estava ocorrendo na era Bush. E aí o Obama, ele foi super importante. Vai. Na Marvel a gente tem essa história com o encontro do Homem-Aranha, que é uma edição especial, né? Ela não saiu numa mensal, embora tenha sido publicado aqui no Brasil numa mensal. E na DC, uma realidade paralela, a gente tem um Obama como Superman. Vem mostrando como ele, a figura do Obama e os ideais que o Obama defende, eles eram importantes para essa camada de escritores, né, que a gente... Ele era muito popular, né, com a população e essa história aí que saiu, né, foi uma das edições mais vendidas do Homem-Aranha naquela época nos Estados Unidos. Por muito tempo ela ficou no topo das vendas ali, ela era muito... Eu não tenho exatamente o número de edições que vendeu, mas foi algo que chamou bastante atenção, tem bastante notícias, né, que essa edição foi muito bem recebida, assim. Não, e é um personagem histórico. É um personagem histórico que não tem... Ele não é belicista, ele recebeu o Prêmio Nobel da Paz... não por fazer guerra, muitos que receberam o Nobel da Paz foi por fazer guerra, né? Estranhamente acontece isso, mas ele também tem vários movimentos por direitos civis, várias tentativas de transformar os Estados Unidos numa certa, não igualdade, mas pelo menos buscar por uma maior igualdade entre a população de lá. Acho que uma das ações mais polêmicas foi aquele SUS que o Obama quis colocar, que não foi pra frente. Mas isso por questões... Por uma ideologia completamente diferente que a gente tem. Obama perde. É cultural, né, cara? É diferente daqui. É uma cultura que se criou principalmente desde os anos 50, desde o pós-Segunda Guerra, onde ela é voltada essencialmente para mercado. Se você tem que deixar... É o exemplo do neoliberalismo, ele vem dos Estados Unidos, embora outros países também são importantes nessa linha econômica, mas os Estados Unidos agrega bastante o que é o neoliberalismo, com o governo deixando o mercado se autorregular, embora essa autorregulação do mercado, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas ela é completamente questionável, porque a partir do momento que os bancos começaram a patinar nos Estados Unidos, ou outras crises ocorreram nos Estados Unidos, é o governo que tem que chegar e financiar, né, para eles não falirem. Então, o que é esse mercado se autorregulando se o governo tem que estar lá para passar a mão quando Estados Unidos Estados Unidos é bem isso, né? Tipo, uma alternância entre democratas, né, no caso do Obama, e republicanos. Alguns levam o Estado para algum papel na sociedade, um mais belicista, outro mais interferência em política externa e tal, e o outro mais para... atitudes do Estado voltadas para dentro do país, serviços para a população, enfim, aquela questão, né, de, tipo, liberalismo, social-democracia, desenvolvimentismo, etc., que acaba, que fica bastante, assim, permeando os Estados Unidos, né? E no caso, esse respiro, né, do Obama, depois de um grande período aí republicano, né, acabou refletindo aí nas histórias do Homem-Aranha nesse sentido, né? No sentido de o Aranha fazer essa team-up aí com o Obama, né? Bom, eu acho que depois desse fato aí, não sei se tem mais alguma coisa que vocês queiram complementar sobre essa edição em si. Posso comentar uma coisinha, gente? Falando sobre presidentes ainda, tem uma aparição na época da eleição do Trump, eu sei que é um pouco mais moderno, né, pós o Obama, ele aparece na Gwen Stacy Annual 1 como uma imitação daquele MODOK, né? E eu lembro que na época... uma tradução que a gente fez, a tradução que acabou saindo oficial, era um mecanorganismo operacional destinado a assumir o comando, porque é muito essa toada da uma tiração de sarro justamente com o MODOK e o fato desse rei na barriga do Trump, né? Então a gente tem essa aparição também de um presidente, não é na revista do Aranha, mas estamos aí nos aracnídeos, né? Ah, legal, eu lembrava disso. Agora você falou assim, eu lembro de ter visto na época, assim, rodando a internet, mas... cabeça. Qualquer sátira usando o modo que fica engraçada, né? Porque muito boa, né? Eu gosto muito do modo, né? O vilão do Hulk, pra quem não lembra, ele é uma cabeça gigante com bracinhos e pernas e tal, porque ele é muito inteligente e tal. No sentido de que ele é um cérebro enorme, né? Vários vilões do Hulk tem essa parada aí de cérebro grande. Tem o líder lá também, que é cabeçudo, enfim. O herói mais burro aí tem os vilões inteligentes pro seu contraponto, né? De certa forma. Não que o Trump seja muito inteligente, é uma sátira, né, pessoal? Não vou entrar na questão política aqui, mas muito bem lembrado essa questão dos presidentes aí. Eu não sei se agora... dá pra pensar, agora, o Homem-Aranha dos anos 2010, ele essencialmente foi com o Dan Slott, né, escrevendo. E o Dan Slott, acho que o que mais marca ele pra mim é ele trazer personagens antigos, mesmo que modificando, revisitar eventos, sagas antigas e trazendo novas interpretações pra isso. Isso é essa nostalgia dos anos de 2010 para os anos 80, para os anos 70, que a gente vê também em outras manifestações culturais. A gente tem Stranger Things aí fazendo sucesso, ou It, que fez, saíram dois filmes. Isso que eu ia falar, filmes principalmente, né? Porque teve a retomada de várias franquias. O próprio Jurassic Park, que eu já mencionei anteriormente, a gente teve Jurassic World nessa década. Ghostbusters veio de novo. Então, assim, muita coisa. Teve muito revival nesse mercado de nostalgia. E as histórias do Dan Slott, ela também trabalha com a nostalgia, né? Ela sim, vem eu leio e fico lembrando, nossa, como as histórias eram boas antigamente. Dá uma de nostalgia. Nessa parte de nostalgia, se for ver, tem o Spider-Man do PS4 agora, que ele traz várias referências, várias histórias similares aos quadrinhos nos tempos atuais, aí, como se o jogo se passasse nos tempos atuais, né? Sim, sim. É, tem isso também, né? Hoje tudo virou referência também, easter egg. É porque gera comentários na internet, né? E sempre vai ter a lista... 15 easter eggs de tal filme que saiu agora e que você não percebeu. Então, sim, o jogo faz um ótimo trabalho também. Atualizando, né? Sim. Atualizando assim, plots antigos em, com elementos atuais, como o celular, por exemplo, que é um comunicador portátil tão popular hoje em dia que antigamente era algo que tipo, os comunicadores portáteis eram uma exclusividade de um herói ou de um vilão e seus capangas e tal. Exatamente. A Gwen usa bastante, as histórias da Gwen tem muito, assim, desse recurso de usar e comunicação, inclusive linguagem, é até interessante ver isso. E volta naquilo que a gente falou, né, sempre de estar permeando com o real, sempre permeando com as coisas que a gente tem na atualidade. Sim. E pegando o gancho que a Carol falou aí da Gwen, a gente teve novas personagens aracnídeas aí tendo um certo protagonismo e ganhando seus títulos próprios, que foi a Spider-Gwen, que hoje tá como Spider-Ghost, né, Aranha Fantasma, e a Silk, a Teia de Seda, que foram personagens novas criadas nessa década, das duas aí a Gwen acabou sendo a mais popular. Eu gosto mais da Silk. E vem muito assim com esse novo discurso feminista, né, que tá muito forte ultimamente, que é de novo, direitos iguais para as mulheres, elas assumirem o protagonismo da própria vida e não viver em função de agradar outras pessoas, né? É uma retomada dessas movimentações sociais e agora buscando representatividade dentro das histórias, né? E falando em representatividade, até o próprio Miles Morales veio nessa pegada. Eu acabei falando do feminismo e esqueci de falar do Miles, que veio nisso também. Né? É. Ele é descendente de uma das minorias que tem problemas, né, nos Estados Unidos, assim, já foi abordado no Homem-Aranha desde antigamente com o Tigre Branco e outros latinos, né? O Miles, ele é latino, né? Mas agora com protagonismo. Exato, agora ele não é mais um herói de suporte, ele é o Aranha, né? Ele é o sucessor natural de Peter Parker e, inclusive, estrelou o melhor filme do Homem-Aranha dos últimos 20 anos, talvez? Sei lá, o melhor filme do Homem-Aranha pra mim, fora o Homem-Aranha 1, talvez. Então, o Miles tem uma grande... Ele é um sucessor, um grande sucessor do Homem-Aranha, né? E como vocês citaram aí, Spider-Gwen, a Carol falou, a Teia de Seda, vamos lembrar aí, por favor, né, o Magaren não vai deixar eu esquecer da melhor super-heroína da Marvel, a sucessora natural do verdadeiro Homem-Aranha, a Garota Aranha, May Parker, que infelizmente não está sendo publicada, mas que se pesquisar as histórias aí, ela é uma personagem feminina muito bem desenvolvida. É, lá dos anos 90, é verdade, bom lembrar, né, que a sucessora do Homem-Aranha era uma mulher desde os anos 90, né? O Tom DeFalco criou aí a personagem e ela também tem todo esse... Ela não se prende a padrões, tipo, ela surge com cabelos curtos, inclusive, que é algo que, tipo... pouco revolucionário, né? É, ela é uma personagem que mistura muitos elementos do Peter com a Mary Jane, cria uma personagem super completa e interessante. O pessoal que tiver a oportunidade de comprar, seja o encadernado que saiu recentemente da Garota Aranha, ou as histórias antigas que saíram na Abril, que são as mesmas histórias, na verdade, só foram republicadas. Compre aí, que a Garota Aranha é uma personagem que vale bastante a pena também. Eu ia citar a Mulher Aranha, né, também, essa fase mais moderna, escrita pelo Dennis Hopeless. Eu acho que é muito legal também o jeito que ele traz essa personagem de volta pro Aranha-Verso, né, e o jeito que ele descreve ela é como uma mãe independente, né, ela resolve ter, não sei se eu dou um spoilerzão ou não, mas ela resolve ter esse bebê por conta própria, e ela acaba virando mãe, abandona os Vingadores e tudo mais. Então, de novo, né, mais uma dessa tomada dos personagens mais com uma cara dessa revolução, uma coisa da mãe solteira, dela poder ser uma mulher sozinha. Capitã Marvel, a Carol acaba ajudando muito ela durante essa gravidez, e é legal ver esse desenvolvimento das personagens, era mais nessa toada aí, seguindo que o Mal e você estavam completando, presta. É uma pluralidade, né? As histórias, elas começam a ser mais plurais, elas começam a ser mais ricas porque os personagens são mais diferentes. A gente não tem só o personagem padrão, que no fim é um personagem masculino, seja ele com 16 anos, seja ele com 50 anos. É importante lembrar que esse personagem não some, né? O Peter Parker tá ali, claro que uma representação. Eu não gosto do Peter Parker atual, mas por outros motivos, porque ele é um crianção e tal, mas o personagem não evolui, como o próprio Presto já falou. Mas o Peter Parker continua ali, né? E tem justamente um leque de opções, né? Não é que o Miles surgiu para substituir, né, o Peter Parker. No Ultimate, sim. Mas o ciclo do Peter Ultimate já tinha se fechado. Mas agora tem vários aranhas aí. O que mais tem é personagem aracnídeo, né? Para todos os gostos, né? Tem homem, tem mulher, tem até porco que virou Homem-Aranha. Então, quem quiser ler, pode ler qualquer tipo de Homem-Aranha, né? Realmente uma diversidade, né? Esse negócio que você comentou dele não evoluir, ser um crianção, eu não sei se de repente também é um reflexo social atual, tipo, dos adultos mesmo, que ainda continuam curtindo essas coisas, também pelo efeito nostalgia, e qualquer detalhe que você muda de algo que eles gostavam antes, eles ficam, meu Deus, estragaram a minha infância, sabe? Então fica nesse status quo do Peter que o Presto já falou que não gosta. Eu não sei, assim, eu pensei isso agora, enquanto a gente conversava, sabe? Ah, de repente talvez seja isso, ou não, é só uma decisão mesmo pra sempre manter uma essência do personagem ali jovial, cada vez que um novo leitor for conhecer. Para crianças também, né? É. O público-alvo do Homem-Aranha, eles estão querendo cada vez reduzir mais a faixa etária, isso se reflete bastante nos desenhos, cada vez mais bobinhos e tal. É claro que o Homem-Aranha sempre foi infanto-juvenil, mas ele atingia, de certa forma, todos os públicos, né? Porque ele tinha temas sérios, como a gente comentou durante todo o programa, sendo abordados. E acaba que o Peter em si, as histórias dele, hoje em dia, acabam sendo mais... Ele é meio infantilizado, principalmente nos desenhos e tal, mas isso é algo que, tipo, a gente já debateu em outros podcasts. Não, mas eu falei porque é um discurso que a gente acaba trombando muito, principalmente em grupo, quando a gente participa lá. Everton, eu sei que você participou bastante lá também. É muito isso, sabe? Qualquer mudança no Homem-Aranha, vem alguém falando, meu Deus, estragaram o personagem da minha infância, destruíram minha infância. Eles sempre acabam retrocedendo, né? Exato. E sobre aí ainda nos anos 2010, como eu já tinha comentado anteriormente, né? Acho que um assunto de ficção científica que a gente fala muito hoje são universos paralelos. E a gente tem o Aranha-Verso, né? Nos quadrinhos e em outras mídias. Teve videogame, teve a animação agora, o longa-metragem. Apareceu também na série animada do Homem-Aranha Ultimate. E eu acho que é algo que tá muito, muito em alta agora no campo da ficção científica, né? Essa questão do universo paralelo. Sim. Eu acho que a gente já pode encaminhar pro final. E para fechar toda essa parte do histórico do Homem-Aranha, da Marvel, quadrinhos com a história, uma revista que é muito representativa disso e ela é recente, a Panini está lançando agora, e aqui a gente infelizmente não está ganhando nenhuma revista da Panini para falar isso, mas uma história muito legal que é o História de Vida, né, que é Life Story, que vai trazer o Homem-Aranha através do tempo. Nos anos 90 teve uma história da DC, que foi Gerações, que mostrava o Batman e o Superman se encontrando de 10 em 10 anos e mostrando a passagem do tempo, mostrando filhos. São histórias que se passam de 10 em 10 anos. Essa Life Story é mais ou menos isso. É o Homem-Aranha nos anos 60, 70, 80, ele vivendo e envelhecendo cada um dos tempos. E é uma história que eu quero bastante ler. Algum de vocês já leu essa história? Então, eu li. Sobre essa história, ela vai sair no podcast, né, no Tweetview, da semana que vem. Então, já fazendo aí um jabá, né, semana que vem, se você quiser saber sobre essa história do Homem-Aranha, História de Vida, que passa por todas as décadas aí que o Presto citou. Semana que vem, sexta-feira. Pô, mas dá uma palhinha, eu também quero saber. logo após a publicação desse podcast, agora no final de março, no início de abril, primeiro programa, primeira sexta-feira de abril, vamos comentar essa história aí. Então, eu li ela, eu tava ansioso, importei as duas primeiras partes dela, quando saiu lá nos Estados Unidos, mas eu gostei tanto assim do que eu li, que eu falei, não, eu quero esperar isso chegar no Brasil, porque eu vou querer comprar, eu vou querer ter na minha estante. Aí eu comprei ela semana passada, que foi a semana que chegou aqui na minha cidade, e cara, é uma história muito boa mesmo. Ela é muito gostosa de ler, ela é rápida de ler também, e é exatamente isso, o Aranha envelhecendo ao longo do tempo, né, envelhecendo naturalmente, e alguns eventos da história mundial acabam interferindo ali na história, assim, comentando meio por cima. Na primeira parte da história, lá nos anos 60, ele vê o Flash indo pra guerra do Vietnã, e ele, como Peter, pergunta pro Flash, não, mas por que você tá fazendo uma loucura dessa? Aí o Flash responde, porque é o que o Homem-Aranha faria, e ele é meu ídolo, minha bússola moral. Aí o Peter fica naquela, putz, mas eu não tô me alistando, eu como herói devia me alistar, eu tenho superpoderes, eu posso ajudar mais meu exército, mas ao mesmo tempo eu não concordo com essa guerra que tá acontecendo. Então assim, é ele se questionando muito, assim, diante desses acontecimentos. Legal. E é uma história muito boa de ler, recomendadíssimo. Chico Zdarsky e o Mark Bagley, né? Que faz. Isso. Eu acho que assim, o jeito que eu comentei aqui dela já pode ter dado um spoiler da nota que eu vou dar no programa, que eu vou participar dele. Não, mas deve ser muito legal. Eu fiquei com vontade de ler. Você não chegou a ler, Carol? Ainda não. Não li. Eu não li essa história, assim. Eu tô tentando comprar ela, tal, pra não piratear nada, assim, mas evitei spoiler de fora. Só não chegou aqui ainda, não achei agora com a situação que tá um pouco complicada. Mas eu até ia comentar antes, ali, né, também não comentei, que a gente tem uma visão um pouco mais séria do Homem-Aranha, um pouco um personagem dele um pouco mais evoluído. No Aranha-Verso, tem o Peter B. Parker, que ele, você olha, uma bem mais amargurada. Né? Na animação, você tá falando? Isso, na animação agora é da Sony, que não sei certo que eu não sei. Foi final de 2018, participou do Oscar, mas aqui no Brasil acho que foi comecinho de 2019. Eu também adorei essa animação, mas acho que todo mundo gostou, né? Ah, sim, a maioria dos fãs curtiram. Realmente, né? Esse Peter tem uma certa passagem de tempo. Bom, então é isso. Eu acho que a gente conseguiu fazer um apanhado bem geral aí da história mundial desde que o Aranha surgiu e como isso acabou influenciando o personagem. História é um assunto que eu gosto bastante e eu achei isso um programa bem legal de gravar. Ele é bem diferente do que a gente costuma gravar normalmente. Não entenda o comentário que eu vou fazer agora como crítica, né? Mais um negocinho. Gente, vamos só prestar uma atenção aqui, porque hoje muita gente já fica criticando, porque não gosto que mistura quadrinho com política, não sei o quê. Esse programa mostrou pra vocês que desde a criação do personagem Homem-Aranha lá nos anos 60, fatos políticos, históricos, acabam influenciando as histórias da ficção de uma forma ou outra. Então, independente da sua posição política, da sua opinião, sabe, se você leu aqui, de repente falou uma coisa que você não gosta, você não concorda, beleza, passa pra frente, vida que segue, sabe? Não precisa fazer um grande auê sobre isso, sabe? Não precisa cancelar o seu personagem favorito. Exato. E o Homem-Aranha, ele é um personagem, digamos assim, ele não é um personagem, digamos, completamente político. Ele é um personagem neutro, então qualquer um pode se identificar com ele. Ele tem suas opiniões, suas convicções fortes em relação a matar e não matar, em relação a responsabilidade e tal, mas ele é um personagem que permite, desde que você não seja radical, que você não seja fanático, aficionado, se for fanático, vai lá X-Men, que tem um vilão lá com esse nome, mas... Já deu a dica, ele é vilão. Exato, se você for uma pessoa racional, que não está nos extremos, o Homem-Aranha vai digamos, tá dentro aí das suas convicções, porque ele não é um personagem feito para isso. Então, os fatos históricos, como o Maurício disse, influenciam nos quadrinhos e pode acompanhar sem querer, digamos assim, politizar no sentido de aquele quadrinho ser uma para confirmar o seu modo de visão, entendeu? Ele é uma doutrinação, né? Como exato. Tem medo. Leiam com a mente aberta e interpretem da forma que quiserem, sabe? Sem brigar por isso, né? Sem xingar, sem ficar maluco aí na internet, xingando quem gosta disso, quem gosta daquilo, quem não gosta. Eu acho que acima de tudo o personagem, ele mostra que ele é é o Homem-Aranha, ele é bastante humano com seus problemas, com suas contradições, como qualquer um de nós acaba tendo, e é bem legal ler isso e ver ele através do tempo e os autores, né? As convicções dos autores que são refletidas nessas histórias. Mas é isso que eu vou falar na época, né? Sim. Lembrar que a gente faz parte, né? Tanto ele tá imerso na história, como a gente tá imerso na história. Então, sem o fanatismo, como o Everton falou, a gente tá inserido nesses contextos. Então, é legal porque fica tá aí também uma bela lição de história através do melhor personagem do mundo, né? Boa. Mais alguma... Alguém quer complementar alguma coisa? David? Só faltou o David. Não, o que eu tenho pra falar mesmo é por deixar o parte do cast. Eu acho que os casts ali só que eu não acompanho muito, não tá muito lendo coisa agora por muito tempo, mas são poucos. Não ouvi, assim. Eu comentei, eu tenho um laço de amizade meio diferente, assim, porque eu já ouvi tanto vocês, já ouvi tanta piada, já ri tanto do comentário que considero vocês muito amigos. Tipo, até isso foi uma das decisões de ser um padrinho, apoiar o projeto, que eu olhei, cara, eu sou amigo de eu tô risada de apoiar, então também para poder me expressar um pouco, para continuar o meu entretenimento. Eu escuto muito no trabalho, às vezes é me dar uma quebrada no estresse do trabalho. Tenho só mesmo a agradecer a vocês aí, tanto a oportunidade quanto tudo que vocês fazem por a gente. Valeu. Valeu. Onde que a gente encontra você? Onde a gente encontra você, David? Faz a hora do jabá de todo mundo. Cara, na verdade, assim, eu não. Eu, David Arruda no Facebook, tá? Eu realmente tenho nada de cast no YouTube, não tenho nada. Realmente só sou um fã do Homem-Aranha, que apoia o trabalho de vocês. Me senti aí como obrigação apoiar na causa. Não tenho jamais nada mesmo. Então a gente encontra você nos comentários do Aracnofã lá no Facebook. Isso, com certeza, comentários, posts, e aí o que eu posso estar fazendo com a correria do tempo aí, eu tô sempre lá, cara. Carol, o que você tá planejando para esse ano? O que vem pela frente? O que tá... aqui, o que tá saindo com a sua editora? A gente tem algumas coisas das tirinhas, né, as tirinhas independentes que a gente continua produzindo, mas a gente tá também, o trabalho continua, assim, no background pra Panini, então a gente continua traduzindo, continua letreirando, estamos montando algumas coisas aí pra vocês. E em breve, acho que em breve tem surpresas aí. E normalmente, meu Facebook continua relapso. Eu acho que eu perdi a mania de entrar desde a época que eu acabei saindo de lá, do Face, por estar editando Aranha e tudo mais. Mas eu agora tô direto no Instagram, é CarolPimentel42, como a vida, o universo e tudo mais, né? E, e aí eu acho que em breve eu vou conseguir contar alguma coisa pra vocês por lá. Então, legal. Aguardem. Tem surpresinhas aí. E o Instagram do Patinhas, né? Que eu perfeito. Acompanho bastante. Valeu, Pérez. Valeu mesmo. É o Estúdio Patinhas. Ou pra quem quiser seguir só as tirinhas, é o Conde Patinhas, lá no Instagram. E a gente tá alimentando ele toda semana. Vamos subindo histórias novas, tirinhas novas. E também aí em breve vai ter surpresa. Vão ter umas reviravoltas na vida do Conde lá. Bacana. E... lembrando que a Carol agora também faz parte da equipe da Aracnofã, como eu citei antes, então vocês vão ouvir mais ela por aqui. E provavelmente o David também vai participar de outros programas com a gente, né? Porque ele é nosso padrinho, a gente agradece novamente em relação a isso. E eu vou ter que fazer um pequeno jabá também, porque eu já citei que na próxima semana, aí no início de abril, vai sair o podcast na sexta-feira do Tweet View da Homem-Aranha História de Vida, que a gente comentou, e na quarta-feira sai o programa Tweet View Classic, nós comentamos as histórias antigas, dessa vez vai ser um programa especial do Camaleão, nós vamos falar justo daquele período que ele atuava como espião, né, nas primeiras histórias ali, quando ele chegou até a enfrentar outros heróis, como o Hulk, os Vingadores e tal, logo depois que enfrentou o Aranha, então... escutem os dois programas do início de abril aí, de View Classic, com o Camaleão e Agente Soviético, e sexta-feira, o Homem-Aranha História de Vida, com o Homem-Aranha Através das Décadas. E é isso aí, Maurício. É isso, então, antes de encerrar, eu quero deixar uma pergunta aqui no ar. Deixa eu fazer meu jabá também, poxa. Ah, então. Ah, é, também. Presto, por favor, faça seu jabá. Eu tô em quase todos os Tweet Views, toda sexta-feira, a gente tá falando sobre as revistas atuais do Homem-Aranha, querendo ou não, coisas boas, tem coisas boas, tem coisas ruins, e nos me encontre lá, e tem o Chapéu do Presto, que eu faço resenha no YouTube sobre vários quadrinhos. Aí tem Marvel, tem DC, tem Bonelli, e outras coisas a mais. Mas entra lá, a gente boa. Começa. E eu vejo aquela estante do Presto que ele fica no fundo dele, é impressionante, cara, é um espaço que eu nunca vou ter aqui em casa. Eu investo também, Mal. Maurício, pode comentar daí as redes do Aracnofã também, pra gente não deixar o próprio site ficar sem a sua vitrine. Sem o seu alto jabá, né? Antes de encerrar e falar pro pessoal sobre as nossas redes sociais, eu queria deixar uma pergunta no ar, que, bom, pra quem tá acompanhando o programa no dia que ele tá saindo, a gente tá vivendo um período bem histórico aqui também no mundo, que é toda essa recessão aí por causa do coronavírus, essa infecção aí que se alastrou pelo planeta todo. E, enfim, já vi vários historiadores comentando que é sim um momento histórico, estará nos livros futuros, e a pergunta que eu quero deixar no ar é: será que em breve teremos alguma história do Aranha com infecções de vírus e pessoas presas em casa, um vilão invisível e microscópico? Fica no ar aí. E não se esqueça de acessar, então, as redes do Aracnofã, facebook.com/aracnofã, Twitter e Instagram, @aracnofã. Temos o nosso grupo no Facebook que você pode estar participando, e o nosso grupo de WhatsApp que você pode solicitar o link para entrar lá pelo grupo do Facebook mesmo. E no YouTube? Temos o nosso YouTube, que é youtube.com/aracnofã. Acessem o nosso site também, aracnofã.com.br, onde a gente publica algumas matérias especiais, tem algumas resenhas de quadrinhos. Tem as resenhas do povo. O povo está fazendo resenha de... E os podcasts saem lá, atual. Né? Os podcasts saem lá, você pode acompanhar também no Spotify ou em qualquer outro agregador de sua preferência. E lembre-se de fazer como o David e acessar o padrim.com.br/aracnofã. Você tem direito a alguns brindes, premiações e exclusividades para cada padrinho. Todas as informações estão lá. O que você ganha de acordo com o valor que você doa pra gente. E se não puder doar, é só sair compartilhando a gente em todo lugar aí na internet. Ajuda bastante. E de resto é só. Agradecemos para você que ficou aqui até o final com a gente. E até a próxima. Falou! Falou! Falou! Valeu! Falou, abraço.